A Zona Leste Baixa é constituída de um conjunto de pátios de manobras ferroviários e casas de operários construídas entre 1890 e 1900. A maioria dos edifícios não tem mais as comodidades associadas à vida urbana. Água corrente, eletricidade, gás ou TV a cabo. Poucos dos trilhos que cruzam a área estão em uso e o CAS já não recebe nenhum tipo de transporte comercial legal. A área está povoada principalmente por pessoas em trânsito e contrabandistas. Escapistas apresenta Detetive Cast. A decisão de escolher aquela revista em quadrinhos de um personagem clássico, dar alguns passos até o jornaleiro e pagar o preço de capa dela já não é algo tão simples. O próprio ato de pagar o preço de capa requer coragem, já que, hoje em dia, o mercado editorial usa de políticas de precificação indecifráveis, leoninas, formatos luxuosamente inviáveis. Somado a isso, a ampla e irrestrita diversidade de mídias confundem as melhores pretensões do pretenso leitor e torna o singelo ato de pagar por sua revista um verdadeiro esforço de desapego. Correndo por fora, daqui a algum tempo, um publisher qualquer, a um continente de distância, vai riscar da continuidade daquele singular universo a mesma edição que eu ou você, bem ou mal, adoramos ou detestamos e guardamos com algum zelo, guardado num saquinho plástico, em algum armário na casa dos seus pais, amontoada caoticamente sobre outras ou acondicionada na estante de sua sala. Isto é, se sua esposa for boazinha. Nossa proposta nessa série comemorativa aos 80 anos do Batman é instalar no seu subconsciente, caso sejas um leitor novato, uma linha de comando que o instile a construir a história de sua própria estante, uma história que chame de sua e o faça tecer uma continuidade própria, uma espécie de cronologia imaginária. Se o personagem que tanto admiramos não tem um início, meio e fim demarcados, inventemos um. Esse é o norte e o parâmetro adotado em nosso guia clandestino de leituras quirópteras, para entender as minúcias do filho bastardo de Bob Kane, Jerry Robinson e Bill Finger, um tour de force pelo coração do morcego, embarcando na jornada pelas grandes, pelas pequenas e pelas histórias esquecidas de Bruce Wayne e todo o background pré-estabelecido de Gotham City. Esse tipo de programa funcionará como antologias temáticas, onde eu, o Luigi, vou bater um papo a dois sobre recortes pré-selecionados. E nesse primeiro guia clandestino, teremos quatro blocos. No primeiro, recebo Yuri Saladino para analisarmos o ano 1 sob a perspectiva de Selina Kyle. Mauro Elovitch vai ao encontro e de encontro às duas faces de Harvey Dent. Marlo Souza encara o legado do morcego, os três primeiros Robins. E Reginaldo Willman vai sujar suas mãos com musgo na análise dos crossovers com o Monstro do Pântano. Depois de apenas um ano de sua publicação inicial, Detective Comics, o Cavaleiro das Trevas ganhou sua própria revista. Batman número 1 saiu em abril de 1940. Essa edição de estreia trazia consigo as primeiras aparições do Coringa e a Gata. Sim, só isso mesmo, a Gata. Criada por Bill Finger e Bob Kane, nossa ladra felina aqui começou sua história nos quadrinhos com trajes civis e só em julho de 46, no número 35, adotou uma indumentária mais próxima do padrão mulher-gato que conhecemos hoje, portando um capuz parecido com o de seu eterno affair dos telhados. E para começar, traremos à tona Mulher-Gato, uma edição especial que foi publicada 30 anos atrás pela Editora Abril e compilava a minissérie de Mike Newell e J.J. Birch, lá fora chamada informalmente de Catwoman, Her Sister's Keeper, ou Mulher-Gato, Guardiã de Sua Irmã. E para começar a desalinhar esse novelo, eu tirei a sorte grande. O maior fã vivo de Selena Kyle, o Tigrão Yuri Saladino. E aí, cara, beleza? Beleza. E é isso, estamos gravando esse podcast direto da Zona Leste de Gotham. Então, se essa transmissão for cortada abruptamente, rezem por nossas vidas. Como eu dizia, essa minissérie saiu em 89 aqui, dezembro de 89, e lá fora saiu no mesmo ano, só que em fevereiro. Exatamente 2 anos depois que saiu a primeira edição, em fevereiro de 87, de Batman 1, de Frank Miller e Dave Mazzucchelli. Essa minissérie Mulher-Gato, de Mike Newell e J.J. Birch, tinha a premissa de reexaminar a partir do ponto em que Batman 1 parou, ou melhor, ela na realidade acontece em paralelo e até retrocede alguns momentos de ano 1, porque na história de Miller, a primeira vez que a gente vê Selina é grafado no recordatório como 11 de março. Ela já aparece casca grossa, de cabelo curtinho, saltando da janela do prédio, para ajudar Holly, né, que estava sendo incomodada por um sujeito com jaqueta de veterano. Mike Newell começa a história dela meses antes, numa sarjeta, com Selina espancada e seminua nos fundos de um convento. Yuri, para chegar até aquele ponto em ano 1, o que aconteceu com Selina? Como ela deu a volta por cima? No caso, essa HQ que Mike Newell ela escreve, ela na verdade ela pega os conceitos que Frank Miller aborda, né, em Batman 1 e expande os conceitos, né, porque ela vai justamente mostrar o passado de Selina Kyle como prostituta, né, e a sua relação paradoxal com o cafetão dela, que é Stan. E a partir disso, né, devido, como a gente já percebe, essa relação de prostituta com cafetão, sempre tem a questão dos abusos, né? E a partir do abuso que ela sofre, né, termina dando a criação da personagem Mulher-Gato. Mas para isso, você tem todo um trabalho por parte da escritora em detalhar a vida pessoal dela, no caso, como prostituta, né, até ela conseguir, devido ao espancamento e provável estupro, né, que eu acho que ela, quando estava lá na sarjeta, no beco lá de Gotham City, né, depois de ter sido espancada pelo cafetão, ela vai parar no hospital e um dos policiais termina entregando um cartãozinho que era justamente do personagem do Ted Grant, que era o antigo Pantera da Sociedade da Justiça, que fazia justamente um trabalho com defesa pessoal, uma academia de defesa pessoal. Provavelmente isso aí é questão de Krav Maga, né, já que Ted Grant lutava várias artes, né, questão do boxe. Depois de um certo tempo ela vai para essa academia e começa a passar por um treinamento de Ted Grant ser uma espécie do primeiro mentor da Mulher-Gato. E a ideia do cabelo curto, né, que ela passa a ter, que vai ser uma das características principais da Mulher-Gato durante vários autores e desenhistas, é justamente uma opinião por parte do Ted Grant, que ele disse que cabelo longo ia dificultar ela no dia a dia, numa luta pessoal. E com cabelo curto você evita de uma pessoa agarrar e você assim poder fazer justamente sua defesa pessoal mais profunda. Esse detetive que interroga ela no hospital, né, você falou agora, o detetive Flannery, isso, pergunta quem fez isso com ela, né, aí na verdade ele suspeita que tinha sido um cliente, né, que talvez ela tivesse sido enrolada e porque tinha uma nota de $5 perto do corpo dela, né, e provavelmente aquilo isso teria ferido o orgulho dela, né. Como você bem disse, na verdade quem fez isso foi o cafetão, né, o Stanley. O cafetão, aí, isso. Porque ele aparece em ano 1. Aí você falou agora do Ted Grant, cara, eu achei o máximo isso, assim, colocar o seu Pantera da Sociedade da Justiça, né, como, vamos dizer assim, um mestre dela, né, porque pode até fazer um paralelo, né, porque a própria alcunha felina dela, Mulher-Gato, talvez também viesse desse contato pregresso com o mestre dela, né, o cara que ajudou ela, né, que era o Pantera, que ela, quando ela tá treinando no ringue dele lá, né, você vê lá o post, né, do Wildcat, né, o Pantera. Interessante, eu tava pesquisando essa semana para outra pauta, é que o Ted Grant também, ele foi mestre do Bruce Wayne, assim, ele ensinou o mandamento do pugilismo, né, ao Bruce, né, isso eu vi numa edição, num formatinho, naquela finada Batman Vigilantes em Gotham, que é tipo uma edição, assim, de vale tudo, e é dito que o Ted Grant ensinou esse mandamento ao Bruce, aí também tem essa rima, né. Na introdução que eu falei, né, da Zona Leste de Gotham, Yuri, tem uma coisa curiosa aqui, que essa área foi reformatada pelo Miller em Sin City, né? A Old Town, a cidade velha, né? E você vendo o visual de Selina aqui, cabelo curtinho que você falou agora, cara, ela é a Gale, né? A líder das prostitutas de Sin City. Você percebeu isso? Rapaz, eu nunca tinha percebido, não. Agora, depois que você está me falando agora é que eu faço associação, né? Praticamente a mesma roupa, assim, o mesmo corte de cabelo, tudo assim. Cara, pra mim isso ficou muito claro, bicho, assim. A Old Town de Sin City, né? É essa East End, né? A zona leste de Gotham. Isso é, agora que você está colocando. Interessante que essa ideia de prostituição sempre paira, né, nas histórias de Frank Miller, né? Então, assim, eu achei massa esse passado dela. Tem muita gente que não gosta, não é, desse passado dela como prostituta. Mas eu acho muito arretado, assim, sabe? Eu acho bem legal o conceito dela de ser prostituta e de como ela se transforma na personagem que ela vai ser. E também pela própria ideia da sensualidade dela, né? Você tinha que explicar essa sensualidade de algum lugar, né? A ideia do trabalho que ela faz, da sedução, tinha que vir de algum lugar. E tinha que vir justamente da profissional do sexo, né? Outra coisa, os fundos do convento em que a Selina foi encontrada, assim, não era uma mera coincidência, né? A irmã dela vivia ali e estava prestes a fazer os votos para virar freira. Aí uma coisa que funcionou bem e foi uma construção da My New aqui, é que a Selina é o completo oposto de Meg, né? Essa irmã mais nova. Mas antes de eu chegar nas diferenças entre as duas, fala pra gente da infância de Selina e Meg. Bom, no caso a infância dela, não é? Pelo menos trabalhado aqui na HQ, fica um pouco obscuro. O que você vai ter um pouco da infância delas duas são em outras histórias. O que termina causando uma certa distorção, porque Mulher Gato, ela sofre um pouco dos problemas que vários personagens da DC sofrem, que são origens que muitas vezes sofrem reboots, retcons, né? Mas o que nós sabemos, assim, sobre o passado dela, é que ela é filha, no caso, tanto ela como Meg, né, é filha de um ladrão, não é, com uma prostituta, uma provável prostituta. Dependendo da origem, dependendo da fase da Mulher Gato, esses pais sofrem alterações. No início, os pais de Selina Kyle e Meg, não é, eram descendentes de irlandeses. Isso, no caso, no período da Era de Ouro, né? Isso também ficou na Era de Prata, apesar que na Era de Prata não tinha uma irmã, era um irmão. E aí, justamente com o Frank Miller, ele modifica isso, coloca a figura da irmã, só que aí você tem a figura do pai como um cara alcoólatra, além do ladrão alcoólatra, que espancava a esposa e que termina se matando após a esposa se suicidar. Só que aí depois foram acrescentados, fizeram retcons e modificam um pouco a questão da própria origem dela. E os pais, no caso a mãe dela, passa a ser de origem cubana. E aí faz uma mistura, né, dessa questão. E depois outros autores terminam acrescentando uma provável ideia de que ela seria filha de Carmine Falcone. O que eu acho isso complicado, sabe? Eu acho interessante o passado mesmo irlandês da personagem, assim, da questão dos imigrantes irlandeses. Dentro desse cenário de violência, o que a gente pode até fazer um paralelo com a própria origem de Batman, enquanto Batman era um cara rico, da elite, né, da aristocracia gotamita, né, Selina Kyle já era diferente, né? Ela era da Zona Leste, né, de Gotham City, onde a infância dela era uma infância que sofreu abuso, né, e se tornou órfã, como Bruce Wayne. Tanto ela como a irmã dela foi parar no orfanato e sofre todos os problemas que um adolescente sem pais e órfã e abandonados podem sofrer, né? E dali é quando ela foge desse orfanato, ela perde o contato dela com a irmã, né, e termina entrando no campo da prostituição. E aí nesse momento que ela conhece Stan. Enquanto Meg, ela vai desse orfanato, ela provavelmente foi adotada por uma família e termina chegando à questão da ordem de freiras. Né? Fica subentendido que Selina foi por um caminho e Meg por outro, né? Como você bem disse. Isso. Até essa minissérie faziam anos que as duas não se encontravam. Isso. Aí quando as duas se encontram, né, Selina já tá trajada, né, de Mulher Gato. Aí a Meg, ela fica perplexa porque ela tá vestida como uma deusa pagã, né? Ela faz essa associação, né? A deusa egípcia Bastet, né? E aí que fica um binarismo bem legal, né? Porque enquanto Selina abraçou a prostituição, né, o pecado como fuga, né, Meg abraçou a fé, né, a religião como fuga dos traumas da infância, né? Enquanto uma tinha as vestes que representavam uma deidade pagã, a outra vestiu o hábito, né, simbolizando assim a clausura monástica, né? Outra coisa, eu falei que o Ted Grant, né, o Pantera, talvez tivesse influenciado a Selina a se tornar Mulher Gato, né? Mas tem outro detalhe. A ideia do uniforme surge como um pedido, né, de um cliente fetichista, né? Que quer que ela se fantasie com uma roupa de látex, né? Bondagem, assim. Quando ela aparece, não é realmente assim, uma roupa de gato. Você vê que é aquelas roupas, né? De cara meio doido, né? Depois é reforçado pela inspiração do surgimento do Batman, né? Depois, como o Batman, a indumentária vira uma espécie de pele natural, né? Ou um escudo para a sua vida normal. E a questão de que o uniforme, como era, ela foi a pedido de um cliente, quase que dentro de um conceito sadomasoquista, isso combinou com a própria estética de uma das características da própria personagem Mulher Gato, né? Que é a questão da sexualidade, da sensualidade disso. Então isso tomou proporções assim, bem interessantes. Agora, uma coisa que eu acho que eu não gostei do que foi se transformando o personagem da Meg, só para ressaltar, é quando retiram a ideia de Meg ser freira. Quando vão colocar ela para casar, ou... eu achava massa essa parte dela sendo freira, para fazer um antagonismo com a própria personagem da Mulher Gato. Isso lembra até aquela, eu acho que é uma ideia que Frank Miller teve, que ele trouxe de Demolidor, cara, quando a questão da mãe de Demolidor ser freira, né? Fazer toda aquela coisa do imaginário católico. Por isso que eu ainda bato na questão de que eu acho, eu prefiro que a personagem da Mulher Gato seja descendente de irlandês, como era originalmente, né, feito pelos criadores, né, Bill Finger e Bob Kane, no conceito daquela própria do imaginário católico presente, e faz uma frente à questão dela de ser uma personagem sexualizada e tal, né, e algo que virou, e que é um tabu para o catolicismo, para o cristianismo, né. E no decorrer da trama, assim, o Stan, né, o cafetão, ele leva uma sova da Celina, né, por conta da violência e os abusos que ela vinha sofrendo, né? É só que ele sequestra a Meg, né? E a Selena parte em seu encalço, né? Ele morre, Meg sobrevive, Batman faz uma rápida intervenção. E na saideira da história, né? A Holly, a parceirinha dela, né? Também é atacada por um capitão da polícia de Gotham, né? O Whitten Strunk. Provavelmente ele é um antigo ocupante dessa patente, assim, antes do Gordon, né? O Gordon, ele vira capitão no final do ano 1. Acaba que Holly fica sob os cuidados de Meg no final da história e Selina parte para fazer a sua própria história, né? Mas você lembra o que aconteceu com a Holly depois disso, Yuri? Ela teve um papel crucial, né, recentemente no Batman do Tom King, né, de certa forma foi ela que melou o casamento dos dois, né. Isso também foi uma decepção do caralho, pelo menos na época quando isso aconteceu, que eu tava esperando a promessa de Tom King, que seria a ideia do casamento, né, e uma coisa que não acontece, apesar que eu tô lendo, assim, as HQs dele atualmente e tô gostando, uma coisa ou outra, mas tô gostando. Com relação a Holly, é onde tá, depois que essa HQ ela foi concluída, né, e aí você entra no período dos anos 90, naquela fase de Joe Duffy e de Jim Ballens. Eu só sei que é um lixo essa fase, viu? Pode crer, não, é horrível. Incrível que pareça, os fanboys gostam muito, mas assim, é uma fase muito irregular, muito mal escrita. Os momentos, assim, bons que você pode encontrar é quando o Chuck Dixon assume, e mesmo assim não é uma coisa tão boa, mas ela sofre dos problemas dos anos 90, dos vícios, né, que eram aqueles exageros, né, você dava mais ênfase àqueles desenhos que você tinha, estilo Jim Lee, né, de mulheres totalmente exageradas, com roteiros muito fracos. E aí acontece um problema naquele momento, que é a reformulação da Zero Hora, né? E a parte da prostituição, ela simplesmente é retirada, ou pelo menos colocada como se fosse uma falseta da Mulher Gato, né? Como se ela usasse, mas não se prostituísse. Ela usasse aquilo ali como uma forma de conseguir as informações necessárias para conseguir os dados para roubar, o que eu acho isso uma explicação muito, muito fajuta. E aí a figura de Holly, ela vai sendo escanteada e vai surgindo outras personagens coadjuvantes. Durante esse tempo, na verdade, essa personagem só vai aparecer na fase célebre de Davin Cook e Ed Brubaker, que é quando a personagem Holly volta, e que é assim, maravilhoso, essa fase assim. Para quem quiser ler alguma coisa de Mulher Gato, eu indico essa fase de Davin Cook e Ed Brubaker, que é maravilhosa, que eles recuperam também a questão do passado de prostituição da Mulher Gato, fazem referência a Frank Miller, muito claro, e no caso terminam resgatando essa minissérie de Mid-New, né? E o que eu acho que é interessante, acrescenta um outro mentor, que é isso que eu acho foda, né? Você, ela teve o mentor dela no passado, que era Terry Grant, você tem que ter um mentor na questão da área do roubo, né? Porque aí vem aquela a figura de Stark. Não sei se tu se lembra que aparece... Lembro. E é uma referência, né? O Darwin Cook, ele depois reaproveita o personagem no Parker, né? Que tá sendo lançado pela Devir, né? Você vê claramente que é o mesmo personagem, né? É o mesmo personagem. Que é maravilhoso, cara. Eu achei isso fenomenal. Era cliente dela, é isso que eu acho massa. Como ela era prostituta, né? Era o ladrão, né? Que era cliente dela, no caso amante, e que ensina, no caso, faz ela aperfeiçoar a questão do roubo, já que ela praticava isso na adolescência. Mas faz ela levar essa questão da arte do roubo a um patamar muito superior. Porque na fase dos anos 90, começaram a acrescentar uma série de coisas, que é tipo outros mentores, um mentor lá ninja. Eu acho massa esse passado mais urbano da mulher gato, da prostituição, do mentor dela, no caso, ensinar ela a fazer defesa pessoal, essa questão da elasticidade dela de poder pular prédios e não só da defesa pessoal, mas também do próprio passado de prostituta dela, do polidense, desse balé mais sexual que ela fazia nas casas de prostituição. Eu acho isso muito mais interessante. E aí é na fase de Darwin Cook e Eddie Brubaker que a figura de Holly volta. E aí volta de maneira interessante, como uma espécie de parceira, mas não na figura de um sidekick, mas de protegida, né, na questão de Frank Miller. E aí, por isso que eu sempre ressalto, para mim é a melhor fase da personagem, porque aí ele dá no sentido até a própria da roupa dela, de ela não usar sapato alto, que isso até é algo até um pouco muito ridículo, né? Uma mulher que salta prédios andar de sapato alto, e que até nos filmes isso até hoje utilizam. Mas assim, o que eu acho interessante é que essa fase da Darwin Cook, ele recupera essa figura mais urbana da personagem, né? E uma espécie não só de ladra, mas também de vigilante. É como se fosse aquela figura do fora da lei, né? Dos ladrões do faroeste, né? Que para o Estado eram vistos como fora da lei, né? Pessoas que deviam ser extirpadas da sociedade, mas para as pessoas de baixo escalão, ou no caso menos abastadas, eram vistos como heróis. Você falou aí dessa fase do Darwin Cook e o Ed Brubaker, na verdade, pelo menos assim, do duo, né? Darwin Cook e Ed Brubaker é uma fase bem curtinha, né? Uma graphic novel, assim, um crime perfeito, né? Que a Panini lançou. Parceria Darwin Cook. Sim, foi muito pequena. Foi pequena, assim, foram 5 edições na revista regular. E depois o. 37 edições. O Ed Brubaker assumiu, né? E aqui essa fase foi completamente pulada, né, pela Panini. Só chegou a publicar isso quando ela publicou aquele arco Jogos de Guerra. Foi? Isso. Com o Ed Brubaker. Esse miolo todinho se perdeu, né? Eu lembro que a Celina teve até um relacionamento com aquele Slam Bradley, né? Isso. Que é um personagem criado, né, por Joe Shuster, né? Jerry Siegel, tipo, um detetive no ar, né? Uma coisa assim. É, um velhão, né, assim, ele teve esse relacionamento, assim, mas eu realmente, assim, o que eu acompanhei, assim, na íntegra foi o run do Will Pfeiffer. Isso eu até gostei muito, assim, e eu lembro um ou dois arcos que a Holly Robinson, ela até assume, né, o manto, mulher gato, né? Isso. Bom, aí, essa história da Mike Newell, né, assim, naquele arquivo histórico do Batman, que é lançado pela Panini, ela é tida como a primeira história, assim, individual, assim, da Mulher Gato, mesmo título, né, como a gente disse, nos anos 80, né, o personagem já tinha aquela altura, uns 40 anos, né? Ela carece de um verniz, assim, um acabamento de roteiro melhor, mas eu acho que ela funciona bem, assim, para conectar ou reapresentar a personagem, assim, num contexto pós-crise, né? Eu acho que a Maide Newell, no final dos anos 70, ela era enfermeira, né? Isso aqui é uma curiosidade. E tinha também graduação em biologia. Ela era cartunista e fã dos quadrinhos. Aí recebeu uma proposta de Karen Berg para fazer uma entrevista. Ela está nos créditos de algumas histórias da Legião dos Super-Heróis, Action Comics, uma minissérie da Lois Lane, alguns números da Mulher Maravilha. Aí quando ela fez essa minissérie da Mulher Gato, que a gente está discutindo, da qual ela é mais conhecida, assim, ela não... Muito tempo depois ela se aposentou, ela se retirou completamente dos quadrinhos e voltou a ser enfermeira. Mas outra curiosidade é que ela é casada com aquele artista, o John Higgins. Ele é muito conhecido por seu trabalho no Juiz Dredd, mas principalmente por ser o colorista original de Piada Mortal e Watchmen, né? Quanto ao J.J. Birch, né? Eu acho que ele não tem um traço muito marcante, ele só tenta replicar mesmo o estilo do Mads Kelly aqui, né? Eu só me lembro de uma coisa ou outra, de um Arqueiro Verde nuclear. Mas é uma pena que nem lá fora essa minissérie voltou a ser reimpressa, né? Eu acho que ela ficou com o tempo devido a próprias essas reformulações e esses retcons que todos os personagens da DC sofrem, inclusive a Mulher-Gato, ela terminou sendo esquecida, né? E provavelmente devido a Zero Hora nos anos 90, como ela foi colocada no hiato, né? Então isso fez com que o interesse até que outros leitores pudessem descobrir essa história, mas eu torço para que essa história ela seja redescoberta e ter sido lançada para novos leitores, porque os conceitos que apresentam dela ali são bem interessantes e que isso funcionaria num filme assim, se fosse para adaptar para o cinema, muito massa, assim, apresentando essa origem da Mulher-Gato. E, assim, no arco inicial dessa nova mensal da Mulher-Gato, assim, pós-casamento ou não casamento, né, com Bruce Wayne, quem volta das caras é a Meg Kiley, né, a irmã da Selina. Você gostou dessa nova mensal, Yuri? Eu gostei, assim, um pouco da volta da Meg Kiley. Tô gostando dos textos de Joelle Jones. O texto dela não é, nem se compara o Ed Brubaker, que é maravilhoso, assim, um cara de alto nível, né, mas é interessante pra personagem, sabe? Um personagem que de uns tempos pra cá tava sendo esquecido pela DC, né? E é bom voltar assim. E a Meg Kiley é interessante. Tem uma curiosidade, nesse período dos anos 2000 pra cá, ela se transformou quase que numa vigilante também, que é a Irmã Zero. Como as fases a Mulher-Gato aqui no Brasil sempre foi regular a publicação, essa fase da Meg Kiley, né? Termina praticamente não aparecendo aqui no Brasil. Ela se transformou em uma espécie de vigilante. Porque quando ela vai para o oeste dos Estados Unidos, ela casa, né? E aí para aquele Máscara Negra, que era praticamente o inimigo da Mulher-Gato e do Batman também, principalmente, mas se torna um personagem, no caso, bate de frente com a Mulher-Gato, ele para se vingar dela, termina matando, torturando, isso até citado nessa fase de Joelle Jones, né? Mas aí não aparece, né, nessa fase de Joelle Jones esse passado vigilante que ela se tornou uma espécie de irmã, né, de freira, um vestimento de freira, assassina, essas coisas, que era para se vingar justamente da figura do Máscara Negra, né? Você vê ela tá catatônica aqui, né, nessa série, né? Perdão, viu, Yuri? Mas eu prefiro, assim, mais que a Mulher-Gato como coadjuvante, assim. Assim como eu prefiro, assim, com Robin, Asa Noturna, Batgirl, Capuz Vermelho, eu acho que esses personagens só são legais dentro de um contexto de interação num título do Batman. Tem exceção? Claro, tem exceção. Mas acho que a regra é que não sai nada marcante dessas revistas regulares. Assim, você tá falando que é marcante mesmo? É só precisamente esse do Darwin Cook e Ed Brubaker. De lá pra cá, cara, isso deve ter o quê? Tem mais de 10, 15 anos, cara. E o que é que se fez interessante com a personagem, né? É, pensando dessa forma, eu também termino concordando contigo, cara. Porque, às vezes, você tem uma personagem aí que nada marcante aconteceu nas revistas dela, né? A não ser a fase de Ed Brubaker e Darwin Cook, como você citou agora. Porque depois você olha assim, são umas histórias que não são necessariamente ruins, mas também não é uma coisa que para você, assim, eita, vou comprar, isso me faz ter, quero ter essa revista em casa e tal. Porque ela é bem regularzinha, assim, sabe? Bem fraquinha no sentido de não ser uma revista de um nível de obra-prima como aquela Crime Perfeito de Darwin Cook, que aquilo ali é uma maravilha, né, bicho? Um negócio no ar, tal. Mas concordo contigo mesmo, assim. E como vários coadjuvantes, às vezes, de Batman, às vezes tem revistas solos, né, por aí, e quando você vai ver a qualidade da revista, necessariamente é muito regular, muito fraca, né? O assalto de ontem à noite liga o Batman à recente onda de furtos. Uma mulher disfarçada de gato, provavelmente assistente do Batman. Também assistente? Eu virei assistente dele? Duas Caras é um dos inimigos mais trágicos e amargurados da mitologia Quiróptera. Ele estreou em Detective Comics 66 de 1942, fruto da parceria Bill Finger-Bob Kane. E logo na primeira página, a inspiração para o personagem já saltava aos olhos. O Harvey Kent segurava uma cópia de O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, clássico de Robert Louis Stevenson. Você quer me corrigir porque eu falei Harvey Kent, né? É porque durante 7 anos era Kent mesmo. Só em 1949 o editorial DC mudou o sobrenome dele para Dent, a fim de evitar confusões com o sobrenome civil do Super-Homem, né? Clark Kent. Mas essa não é a única curiosidade sobre o Duas Caras. Na verdade, contando com Harvey Dent, mas outros 3 personagens usaram a alcunha desse vilão na Era de Ouro. O mordomo Wilkins, do Harvey, em Batman número 50. Paul Sloan, em Batman 68, um ator que estava interpretando o papel de Harvey numa cinebiografia do ex-promotor, e acabou tendo também o rosto desfigurado por ácido. E em Detective Comics 187, George Blake, um diretor teatral que se maquiou de duas caras e começou a onda de crimes em Gotham. Detalhe, ele foi desmascarado porque se equivocou e pintou o lado errado do rosto. Só em 1954, o Duas Caras Raiz, o Harvey Dent, voltaria a dar, com perdão do trocadilho safado, das caras. E tínhamos ali um Harvey com a face reconstruída por cirurgia plástica, mas novamente arruinada ao fim da história. O fato é que o personagem ficou no ostracismo durante a Era de Prata e só reaparece em 1971, na Era de Bronze, reintroduzido por Dennis O'Neill e Neil Adams, de forma mais sóbria e menos galhofa que a caracterização original da Era de Ouro. E no programa de hoje discutiremos o Olho de Quem Vê, de Andrew Helfer e Chris Sprouse, uma história que revisa a origem de Harvey Dent dentro do modus operandi mais realístico estabelecido em ano 1. E aqui comigo, ele que está sempre acima do bem e do mal, Mauro Helovitch. Boa noite. Vamos conversar sobre um dos meus personagens preferidos aí da galeria de vilões do Batman. É isso. Daqui a pouco, eu e meu amigo aqui vamos decidir na moeda qual é a melhor origem dos caras. Quem Vê saiu no Brasil em Batman Anual número 2, em 1992, e originalmente em Batman Anual 14, em 90. Mauro, antes da gente ir ao cerne da questão, eu queria dizer que eu me amarrava nesse tipo de história que estava começando a pipocar depois do sucesso de ano 1. Elas costumavam sair mais naquelas minisséries da Editora Abril, um conto de Batman. Mas vez ou outra, a gente se surpreendia com uma historinha nessa temática, né? Perdida num especial ou nas mensagens de formatinho. E a marca característica, distintiva, era um morcego negro sem a elipse dourada, né? Quer dizer, sempre que o Batman aparecia com um traje com um morcego solitário, né? A gente já sabia que a história era de um Batman em construção, né? Isso é muito legal. Fizeram muito na época, várias ediçõezinhas avulsas contavam ou coisa da origem ou episódios perdidos aí do que o Batman fez no começo de carreira, nos primeiros anos, ou aparecimento de um vilão, ou para mostrar melhor a dinâmica dele com alguns personagens que na mitologia, né, já são velhos conhecidos dele, Gordon, Lúcio Fox, então. Então, sempre foram histórias que me agradaram bastante. Esse senso de orientação gráfica, né, ele se perdeu nos anos 2000, né, depois da Terra de Ninguém, não sei se você se lembra disso. Quando ele resgatou essa versão Marco Zero, e desde então acho que podemos cravar que virou a concepção visual de uma geração, né, porque é adotada não apenas nos quadrinhos mais recentes, mas em jogos, em animações, até naquela animaçãozinha da Liga Mais Leve, aquela Justice League Action, né, é o Batman do Morcego Negro. Mas partindo para a história aqui, o Helfer usa para sugerir a medida de tempo aqui uma fala do Gordon para o Harvey, né, que o filhinho dele está com 7 meses. Aí num recordatório de ano 1, mostra que o dia em que ele nasceu foi no dia 12 de outubro. Aí 7 meses depois cai em abril do ano seguinte, né? Então a maior parte dessa história acontece no ano 2 do Batman, né? Mas o comecinho dela é no ano 1 mesmo, assim, quando o Batman se depara com um serial killer, né? Um estripador de idosos. Mauro, a gente pode dizer que é o primeiro choque de realidade desse Batman gafanhoto, né? Não, totalmente. E de realidade e de metodologia. Né? Ele, nessa história, um dos principais pontos, e que inclusive é o Harvey que acaba ensinando para ele, é que não adianta só o Batman, enquanto vigilante, descer a porrada no criminoso e entregar ele para a polícia, se ele não tiver apresentar nada que vá levar à condenação daquele criminoso. Né? O Batman, como concepção dele, aí, como senso moral dele, ele não mata e ele também não espanca por espancar. Ele sempre bate ou prende os criminosos com o intuito de levar eles à justiça. E não adiantava nada ele fazer isso simplesmente descendo a marreta nos caras. Ele precisava ter algo mais, ele precisava investigar, ele precisava entregar provas junto com o criminoso que o levassem à condenação. Então, é o Harvey que mostra isso para ele, e é justamente o choque de realidade que ele tem com esse tripador de idosos. É um criminoso cruel, é um psicopata com bons recursos financeiros, bons advogados, que ele pega em flagrante. O psicopata confessa pro Batman que é ele mesmo criminoso, porque ele sabe que o depoimento de um mascarado, um vigilante, não vale absolutamente nada em juízo, e assim que chega a polícia ele muda o discurso. Então, o Batman acaba entendendo da pior maneira possível, da maneira mais frustrante possível, uma frase que eu gosto bastante, que é daquele filme Dia de Treinamento, com o Denzel Washington, que ele fala, não é o que você sabe, é o que você pode provar. Eu acho barato esse início meio mambembe, né, que o Bruce ele tem a teoria, mas ele não tem a prática, né? A Batcaverna é uma bagunça, assim, com um amontoado de livros, né? Equipamento de laboratório, né? Sem nada high-tech, né? Assim, o Alfred se queixando do fedor do uniforme dele, né? E ele, curioso, né? Acompanhando os juros dos casos dele, né? Mas aí vai ficando muito claro para ele, né? Como você disse, que a linha de trabalho dele é muito frágil, né? Porque não basta, assim, reunir as provas e entregar os bandidos numa bandeja para a polícia. Né? Para isso funcionar efetivamente, ele teria que trabalhar em equipe, em ações coordenadas, né? Para que o que ele fazia não seja em vão. É aqui que, vamos dizer assim, nasce o pacto de justiça, né? Entre o Batman, o Jim Gordon e o Harvey Dent, né, Mauro? Inclusive, muito bem adaptado por Christopher Nolan em O Cavaleiro das Trevas. Você sentiu isso? Que essas cenas foi praticamente literal, né? Totalmente. O encontro às escondidas dos três, organizado pelo Gordon, eles combinando cada um dentro da sua atribuição, o Batman, né, de fazer aquela justiça dele, o Gordon de dar o apoio com a força policial, e o Harvey tanto orientando o Batman juridicamente do que ele precisaria para obter uma condenação, quanto levando adiante, né, os casos que o Batman trouxesse. Então, é muito bacana e, né, essa cena é fantástica. Para mim, eu acho que é o ponto alto aí do gibi. O gibi inteiro como um todo é legal, mas essa cena, esse pedaço, esse comecinho, ele é muito legal. E ele mostra, né, assim, como um sistema de justiça integrado, né, com todas as liberdades poéticas da história, de ter um vigilante aí no meio desse sistema, mas ele mostra que se você tiver, desde o começo, coordenado, investigação, trabalho de efetuar prisão, processar de acordo com aquele trabalho de investigação bem feito, você obtém resultado. Então, quando eles começam a coordenar o serviço, o Batman consegue fazer com que o nível de condenações do Harvey Dent aumente muito, né? Ele se torna aí o promotor mais popular lá de Gotham justamente por causa disso. Mostra direitinho na história. Todo esse trabalho coordenado dos três leva a um número recorde de prisão de criminosos. Eu não lembro o número exato de indiciamentos, né, no filme. Acho que era algo em torno de mais de 100, né? Mas aqui no quadrinho, em um mês, essa parceria rende 87 prisões. E uma coisa que o Reginaldo lembrou pra gente em off, são essas improbidades legais de existir um Batman, né? Que passa muito ao largo de tecnicalidades, né? Como a construção de uma Batcaverna sem alvará na prefeitura, aliciamento de menores, assim, tunagem irregular de carros, né? O uso de armamento militar e, claro, o vigilantismo, né? E aqui nessa história, Mauro, ele quase atua como um, sei lá, um amicus curiae, né? Uma subversão disso, né? Quer dizer... É, e isso é um negócio muito interessante que essa história explora bem demais, né? A dualidade do Batman com a justiça, né? E a diferença, eu acho que isso, assim, todo mundo que trabalha com direito acaba sentindo isso em algum momento na vida, que é a diferença entre a lei, o direito e o senso de justiça. Porque o Batman, em muitos sentidos aí nos quadrinhos, ele faz, entre aspas, justiça. Prende os criminosos, ele vai atrás de quem comete crimes graves, dos malvados, de quem aflige os inocentes. Só que isso dentro do direito seria completamente inadmissível. Você ter um vigilante, você ter uma pessoa sem poder legal nenhum, aplicando o próprio senso de justiça, prendendo quem acha que deve prender, batendo em quem acha que deve bater, é um troço muito, muito perigoso. Funciona nos quadrinhos, é muito legal, é muito divertido, porque o Batman nos quadrinhos é uma pessoa boa. Ele é um cara correto, é um cara com senso de justiça, é um cara que não erra. Isso faz tudo parte da mitologia do personagem. Mas na vida real, há grandes chances da pessoa internalizar, sei lá, os preconceitos, a criação dele, o senso dele de certo e errado. E hoje em dia, né, nessa época de extremos na internet, você vê cada vez mais que o senso do que é certo para uma pessoa diverge violentamente do que é certo para outra e do que é bom para a sociedade. Então, assim, é um troço perigosíssimo, mas que dentro dos quadrinhos e dentro de algumas concepções atende o senso de justiça. E ao mesmo tempo essa história mostra, né, que justamente no caso lá do psicopata lá, estripador de velhinhos, mostra que o Batman entrega um cara culpado, todo mundo sabe que o cara é culpado, a história deixa bem claro que os jurados sabem que ele é culpado, o juiz sabe que ele é culpado, mas como não tem provas sólidas, o cara era cuidadoso, tinha bons advogados, etc., todo mundo acaba, o veredito acaba sendo inocentando ele. Então, o que foi feito dentro da legislação, o que foi feito dentro de garantias individuais que são fundamentais para viver em sociedade, às vezes acaba violando o senso de justiça das pessoas. Então, você fez o direito, você cumpriu a lei, mas você não fez, entre aspas, justiça, porque você deixou uma pessoa que todo mundo sabe que é criminoso sair livre. Então, é uma dualidade muito complicada. E, assim, poucas vezes nos quadrinhos eu vi isso ser bem explorado, que nem nessa história. Bom, aí essa parceria começa dando muito certo e termina dando muito errado, porque no decorrer da história a gente vai percebendo que o pavio curto do rato não era só um aspecto negativo da personalidade dele, né? Na verdade, ele já estava começando a cruzar a linha, né? Ele fica pedindo que o Batman plante provas, né? E até em alguns momentos para chegar às vias de fato, né? Se ele achar necessário. Aí, correndo por fora para entornar o caldo, né? Ele suspeitava que seu assistente era corrupto, né? Provavelmente não voltaria a ser reeleito também. Lembrando que o promotor de justiça nos Estados Unidos é um cargo eletivo, né? E não proveniente de concurso público, como aqui no Brasil. E uma visita recente ao pai dele piorou tudo, quando ganhou de presente $1 de prata, né? Qual era o significado dessa moeda, Mauro? Cara, essa moeda, muito interessante como foi explorado na história, né? É $1 de prata com duas caras e que durante o quadrinho você vai entendendo que o pai dele, né, era um pai violento, um pai que espancava, que maltratava ele e que chegava ao sadismo de jogar uma moeda com o filho e falar: ah, cara ou coroa, se der cara você vai apanhar, se der coroa você não vai. Só que era uma moeda viciada que sempre dava cara. Então a vida inteira o Harvey apanhou, participou de um jogo que ele não tinha escolha, que ele nunca iria ganhar, e isso ele acaba internalizando, né? Acaba despertando uma esquizofrenia, né? Que é o termo que eles usam até na historinha, que ele já tinha latente, e a hora que ele começa a conversar com a outra personalidade dele, com duas caras, o duas caras fala o tempo todo, né? Que é um jogo que não tem escolha, que eles são aquilo, apesar do Harvey ter tentado enterrar essa outra personalidade dele por meio da dedicação ao direito. Então, na historinha lá, mas bem mais pro final, mostra que o Harvey já tinha surtos de esquizofrenia quando era mais jovem, e que depois que ele se encontrou no direito, num objetivo de vida, ele conseguiu reprimir essa outra personalidade, mas que pelas situações que vão ocorrendo durante a história, essa outra personalidade acaba vindo à tona com força total, principalmente depois lá do evento traumático do ácido, que é o que é mais repetido em todas as histórias, né, que se fala do Ascaras. Eu acho de um brilhantismo assim, nível Alan Moore, né, essa construção do Hellfire sobre a moeda. Acho que sabe aqueles insights, né, a moda piada mortal? Assim, eu acho que quando a personalidade monstruosa, ela começa a emergir, né, e o lado bom dele diz que queria ser cara, né, o lado ruim diz que os dois são cara, né? E não existe uma escolha, como não existia nos lances da moeda trucada, né? A moeda trucada é uma moeda de trapaceiro, né? Diz que o pai dele era um jogador, né? Era apostador. Aí ser cara é um caminho sem volta, né? Você agora é quem bate, não quem apanha, né? Você não é mais a face coroa, né? Que ele sempre era a face coroa. Sim. E o pai dele jogava a moeda com os dois lados cara, né? E ele sempre apanhava, né? Na revista, se assim, você vai ver na historinha, tem algumas páginas ele arremessando a moeda e sempre dando cara, né? Diz, porra, nunca cai coroa, né? E depois isso lá no finalzinho vai sendo explicado, né? E um negócio interessante que você falou e a gente acabou passando batido é que determinados pontos da história, tanto o Harvey quanto o Gordon, quando são levados ao extremo, perguntam pro Batman, por que que você não vai lá e mata ele? O Gordon mesmo tinha ficado tentado, quando ele vê que o estripador vai sair livre, o Gordon já tava carregando o revólver, pensando em fazer uma besteira e matar o cara. E aí ele não tem coragem, o Batman vai lá demovê-lo da ideia, e aí o Gordon fala, por que que você então não vai lá e mata ele? Porque se você for ver, né, até por aquele comentário que o Regi fez, o Batman já vive completamente na ilegalidade, né? Ele é um vigilante, ele agride pessoas sem ter justificativa legal para fazê-lo, ele invade propriedade, ele comete, né, vários tipos de ilegalidade para atingir um ideal de justiça. E aí o Gordon pergunta, por que que você já não mata de uma vez? Você já está na ilegalidade, você já faz justiça com as próprias mãos. E o Batman, o que segura ele, não é um senso jurídico, é um senso moral, né? O Batman, ele acha que ele não tem o direito de tirar a vida, que ele comete várias ilegalidades, mas para levar um criminoso mais grave à justiça. Então, é um senso de moral equivocado? Pode ser, mas é o que guia toda a vida do Batman, até pelo trauma da morte dos pais dele e tal. E o Harvey acaba fazendo a mesma pergunta, e o Harvey ainda vai mais longe, né? Ainda fala, ah, então, se você sabe que o cara é culpado, vai lá e planta uma prova nele. E o Batman não faz isso. O Batman, ele tem aquele senso de retidão moral. É um senso, né, muito mais extrajurídico. Então, juridicamente, você pode condenar o Batman de tudo que é jeito, mas dentro de um senso de moral, de um senso mais elevado de fazer o bem, ele sempre se mantém fiel àquela linha mestra dele. E é bem legal, né? Tem uma parte que o Gordon, né, ele fala, né? Só, você prende muita gente, você ajuda bastante. É que você falou mais lá atrás, né? Você disse, para, mas os casos nunca estão amarrados, né? Você precisa ter um laço de prova assim, e mais na sua condição de vigilante, né? Você faria bem mais se você se alistasse para a polícia, né? Ele fala, né? É interessante justamente isso, né? O Gordon fala para ele, você tem, né, todo esse treinamento, toda essa expertise, por que você não faz isso legalmente na polícia? E o Batman fala, ah, não daria. Não daria porque ele ia justamente para esse outro espectro da limitação legal. Se você vai fazer as coisas todas direitinho, conforme manda a lei, você vai ficar tolhido de fazer muita coisa que a lei veda para proteger a sociedade. Muita gente fala muita bobagem, sem conhecer a história, falar, ah, isso aí é coisa de direitos humanos, ah, você sabe que o cara é culpado, por que que você não condena ele? Mas ninguém quer estar na outra ponta do espectro, ninguém quer ser condenado sem provas, e se a pessoa for efetivamente inocente e alguém tiver enganado, você vai condená-lo sem nada, com base no senso do que você acha certo? Não pode ser assim. Então, esses direitos são uma garantia nossa. É muito fácil você falar, ah, abre mão desses direitos para prender um cara que é um criminoso, que é um estuprador. Mas como é que você vai saber efetivamente que ele é o criminoso, que ele é o assassino, que ele é o estuprador? Então, essas garantias são importantes. E o Batman, enquanto agente da lei, não poderia violar essas garantias. Então, não funcionaria para ele. Mas, ao mesmo tempo, é até interessante a gente conversar sobre isso. Ao mesmo tempo que ele teria essas limitações legais se ele estivesse agindo dentro da legalidade, ele muitas vezes não faria justiça, e que é uma grande frustração nossa às vezes. Eu entendo o Gordon, eu entendo mais o Gordon do que o Harvey, porque o Harvey é bem descontrolado, né? Pelo menos nessa história, mas às vezes você fazendo tudo corretamente, você fazendo tudo como manda a lei, você fica frustrado, você também é humano, você também gostaria de estar fazendo mais. Eu acho que todo promotor de justiça, muitos juízes, passam por isso um momento ou outro da vida, de você saber que alguém está se safando, sendo culpado, que a prova angariada não foi boa, mas que aquele réu era perigoso, era nocivo, vai voltar a cometer crimes e você não conseguiu pegá-lo. Então é muito frustrante, é decepcionante, é um negócio que às vezes você tem até dificuldade para dormir. A própria raiva do Gordon, que ele chega até a pensar em fazer uma besteira contra o Estripador. Muitos de nós já passaram em algum momento da vida trabalhando com direito. Eu lembro, assim, para mim, eu estava nos primeiros anos da carreira e eu estava fazendo acusação num caso de um professor que estuprava alunos meninos. Ele aliciava ou estuprava alunos crianças. E durante o depoimento, né, das vítimas, foi um negócio assim horrível. Todo mundo muito, sabe, chocado, nauseado com os relatos. Eu olhei para a cara do réu e eu vi ele esboçando um meio sorriso. Depois que a vítima depois, eu tive que pedir para o juiz para dar uma parada, para eu sair, tomar um ar, porque minha vontade era de subir no pescoço dele e dar uma surra naquele degenerado. Mas eu não podia fazer, não é isso que diz a lei, ele tinha que ser julgado conforme manda a Constituição, conforme manda a legislação, e foi o que foi feito. Mas a gente também é humano, todo mundo passa por aquela situação que você gostaria de fazer justiça com as próprias mãos, que você acha que alguém que faz algo tão horrível que nem o Estripador aí da historinha não poderia sair impune. Então, é bem compreensível e isso acaba aumentando, né? Acaba servindo para o que o Batman faz e para a escolha dele de não atuar dentro da lei. Mauro, interessante você contar esse caso assim da sua vida, né? Da sua carreira. No julgamento do Vincent Maroni, né? Tem um momento que o promotor Harvey Dent, né? Ele se imagina, né? Assim, os quadrinhos ficam até em amarelo, né? Para simular essa viagem dele, né? Ele se imagina dando um tiro de 12 no Vincent. E é bem isso, né? Assim, quer dizer, você pensa em fazer o pior com o cara, né? Mas, assim, é aquela coisa. Todos nós, assim, de certa forma, somos um pouco duas caras, né? É, nós somos humanos, né? Assim, todo mundo tem sentimentos. E quem tenta levar uma vida correta fica chocado, revoltado. E na minha profissão, infelizmente, assim, a gente vê o pior do ser humano. Você vê até o quão baixo o ser humano é capaz de ir. É humano que você fique com raiva, que você pense em fazer uma bobagem, mas você tem que ser superior a isso, né? Você tem que aplicar a lei. E aí vai aquela questão do senso de justiça, né? Muitas vezes, pro olhar do público, pode não ter sido feita justiça. Até pro nosso olhar pode não ter sido feita justiça. Seja por uma prova mal produzida na investigação, seja por uma legislação falha, como a nossa legislação brasileira, que é extremamente leniente com crime. Então, é humano você se sentir frustrado, mas eu acho que chegar no ponto de loucura do Harvey nessa história, que ele se imagina atirando no réu, no juiz, no público, eu acho que aí também não, eu acho que pra esse ponto eu nunca fui não. Tarantinesco, né? E assim, e lá pro perto do final, né, a gente percebe que o Batman, né, assim, ele aprendeu, né, com essa parceria, esse pacto de justiça, eu gosto de chamar assim, com o Jim Gordon e o Harvey, né, ele começou a entender que para a atuação dele funcionar, ele tem que montar um caso, assim, na perfeição, né, porque, assim, na hora que ele vai no hospital visitar, né, o Harvey, né, ele revela que o assistente dele, né, trabalhava para Maroni, né, como ele suspeitava. E quando ele tivesse alta, ele eles poderiam trabalhar no caso para prendê-lo, né? Seria o último caso da parceria deles. Aí o Batman pergunta para o Harvey o que ele achava de esperar e juntar mais evidências para prender esse assistente, né? Aí sim o Batman perceber, ele lança a moeda para saber qual era a resposta, né? É a primeira vez oficialmente que ele faz isso. Ele diz que o Batman pode ir em frente e construir o caso. Só que no outro dia, o Harvey decide matar o assistente, né? Aí acontece um alvoroço, né? E no fim ele consegue matar esse cara, né? Aí corta para o Arkham, né? Tem um salto temporal. E a gente vê o Harvey após uma cirurgia plástica experimental. E o que acontece lembra muito, né? Aquela cena dele no final do Cavaleiro das Trevas do Miller, né? Pode olhar para mim e se divertir! Acaba logo com isso! Pelo menos os dois lados combinam agora, não é? Olha para mim e pode se divertir! A quem a gente está enganando? Eles não podem me consertar. Nada pode mudar o que eu sou. Vale para nós dois. Você teve essa impressão também, Mauro? Não, lembrou muito, né? De que ele tentam trazer ele à sanidade, reconstruindo o rosto dele, como se o problema fosse só ele ter sido figurado, né, pelo criminoso. Quando, na verdade, o problema dele é muito mais fundo, é um problema psiquiátrico, principalmente nessa história, mostra muito bem. É uma esquizofrenia, ele sente a necessidade, ele tem as duas personalidades. A deformidade causada nele foi só o estupim para ele colocar isso para fora. E depois que ele colocou, não tem como voltar para dentro da gaiola, né? Ele vai ser daquele jeito para sempre, né? Isso já foi explorado em várias histórias, né, do Batman, tanto no Miller quanto naquele conto Batman Preto e Branco, que é inclusive do Bruce Timm, já foi feito, se eu não me engano, até no próprio desenho do Batman Animated Series. Isso é muito recorrente em mostrar que não adianta, não vai ser uma cirurgia de reconstrução de rosto que vai devolver o Harvey à normalidade. E como esse tipo de personagem, vamos dizer assim, fragmentado, né, como o Kevin Wendell Crumb da trilogia Corpo Fechado, né, o Tyler Durden, né, do Clube da Luta, mesmo o Bruce Banner, né, o Hulk, né, e tantos outros, né, são fascinantes, né. Eu adoro essa versão do Helfer, porque é uma versão muito sóbria, né, a gente não vê aquela breguice, né, galhofa, né, da divisão de cores do terno, né, o foco mesmo é nesse Liam identitário. Não, exatamente, e é uma construção crível, né, em outras encarnações, em outras histórias aí do Batman, eles mostram o Harvey Dent como uma pessoa boa, como um amigo do Batman, como se aqueles problemas não tivessem lá desde o princípio devidamente controlados, o que seria muito mais difícil de se acreditar. Eu adoro o Cavaleiro das Trevas do Nolan, adoro, mas eu acho muito difícil alguém que vivia como vivia o Harvey, que era o Cavaleiro Branco de Gotham, que era um cara moral acima de tudo. Tudo bem, ele passou por uma tragédia, teve o rosto desfigurado, foi traído pela polícia, perdeu a mulher que ele amava, mas ia virar um assassino, ameaçar o filho do Gordon, é um troço pouco incrível se ele já não tivesse uma psicopatia, se ele já não tivesse uma esquizofrenia no seu histórico. E esse quadrinho faz isso de maneira muito melhor, né? Mostra que ele já tinha essa perturbação antes, que aquilo estava para vir à tona e que a deformação foi só o estopim. Interessante, assim, você comparar ele com o Coringa, né? O Coringa é puro caos, né? O Harvey não é aquela coisa caos e a ordem, né? Aquela dualidade. Ele tá para estourar, pipocar a sua cara, mas assim, ele joga moeda e, pô, se der no lado bom, ele não vai estourar a sua cara, né? Cara, é muito louco, assim, essa imprevisibilidade previsível. Ele aposta tudo nisso, né? Na dualidade, no acaso. Então é isso que torna o personagem tão fascinante. E ele se torna um cara perigosíssimo, né? Porque eu lembro também que tem uma passagem, o ano 1 do Robin, né? Do Dick Grayson, né? Ele quase mata o Dick na paulada, né? É um fato bem marcante do comecinho da carreira do Dick Grayson, né? Ele carrega esse trauma. E, bom, sobre o Andrew Helfer, né? Ou Andy Helfer, né? Ele foi editor veterano de muita coisa boa durante os anos 80, né? É só dar uma olhada no Guia dos Quadrinhos que a gente vê o nome dele atrelado ao Esquadrão Atari, né, com o Garcia Lopes, o Superman do John Byrne, né, a Liga Internacional do Giffen, The Matters e Maguire, né, ele é até creditado como um dos caras que trouxe esse trio para DC, né, várias minis de Um Conto de Batman, que lá fora era a Legends of the Dark Knight. Como escritor, tem o desafiador do Garcia Lopes, e ele cuidou do roteiro de O Sombra, com o Bill Sienkiewicz, né, que a Mitz lançou recentemente. Já do Chris Prose, né, começo de carreira aqui, expressivo mesmo, só me vem à mente o Tom Strong, né, com o Alan Moore. Bom, eu brinquei contigo no comecinho, se essa é a melhor origem do Raven, eu sei que é a minha favorita, mas não é a sua, né, bicho? Eu gostava do Longo Dia das Bruxas. Eu achava a história um pouco mais bem construída, ela é interessante, até porque é outra proposta, né? É uma mini, ela tem mais tempo para desenvolver o mistério, os personagens, os coadjuvantes, mas assim, no que se refere a fazer sentido para a origem do Duas Caras, essa história é melhor. Eu só sei que tem a origem de Duas Caras para todos os gostos, né? Além do Longo Dia das Bruxas aí que você falou, tem uma do Mark Van Hyde e Pat Broderick de 89, que saiu naquele encadenado recente, Origem Secreta, os Maiores Vilões de Gotham. Tem outra que saiu lá fora em 2008, mas não saiu aqui no Brasil, é Duas Caras Ano 1, do Mark Sable e o Jesus 6. E tem a versão de Peter Tomasi em 2013, né, que saiu na mensal do Batman e Robin. Bom, eu li todas e ainda fico com O Olho de Quem Vê, do Helfer. Você acha que eu não mato? Acha que eu não mato? Não. Não, eu não mato. Por isso a decisão não vai ser minha. Cara, você mantém sua cabeça. Coroa. Não deu sorte. As famílias mafiosas de Gotham estão desesperadas. Elas tentam em vão se manter no poder e a desgraça se espalha por todo lugar. Dia a dia, Falcones, Marones e Minettes sofrem derrotas avassaladoras dentro e fora dos tribunais. A declaração de guerra ao crime do Batman colhe frutos, mas também deixa danos colaterais involuntários, quando o proprietário do circo Halley se recusa a pagar pela taxa de proteção do seu espetáculo durante passagem de seu turnê na cidade. Em retaliação, Anthony Zucco, um dos capangas de Marone, coloca ácido nas cordas dos Grayson voadores, o que as enfraquece e faz com que os astros John e Mary despenquem do alto e morrem diante dos olhos de seu filho, Richard. Bruce Wayne, entre os espectadores na plateia, se identifica com um garoto que acabava de perder os pais e lhe oferece um lar, uma chance de recomeçar segundo sua guarda e a do seu pai postiço, o fiel Alfred. Mas o filho adotivo notou a jornada dupla do tutor legal, foi mais além, ganhou uma chance de modular a perda que acabava de sofrer e as habilidades natas de acrobata em um verdadeiro ativo na missão de Batman. Ele agora era o seu primeiro soldado, Robin, uma identidade super-heróica que os anos transformariam em um forte elemento humanizador sobre a personalidade sombria do Cavaleiro das Trevas. E no programa de hoje, tentaremos capturar a essência dos três primeiros Robins, Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, a partir de um recorte de histórias pouco conhecidas, mas que conferem a exata noção do que esses personagens costumavam representar ou valar, ainda representam perante a Bat-família. E para esse papo, eu tenho o prazer de receber meu prodigioso parceiro, Marlon Souza. Você não sabe disso ainda, mas você precisa de mim do seu lado. Preciso mesmo. A única regra aqui é não subestime os garotos. Dentro da timeline pós-crise, o surgimento do primeiro Robin tem lugar no ano 3 de Batman. E como dizia a chamadinha da capa de Detective Comics 38, o sensacional personagem Revelação de 1940 chegou com o pé na porta e catapultou as vendas da revista. Mais que isso, Robin ressoou nos leitores mais jovens, tornou as aventuras do morcego mais descontraídas e até influenciou a criação de dezenas de outros parceiros mirins para acompanhar seus heróis. No especial Batman Chronicles The Gauntlet, de Bruce Campbell e Lee Weeks, que saiu lá fora em 97, e aqui em 99, saiu escondidinha no número 32 da quinta série mensal do Batman pela Abril, sob o título Robin, dia 1. Mas o que, que tu acha, assim, a sinopse dessa história, assim? Fala um pouquinho dela. Esse é um tipo de história que me diverte muito, que é a história de batismo de fogo. No caso, aqui é a primeira noite de patrulha do Robin, em que ele vai mostrar ao Batman que é capaz de fazer uma ronda sozinho e, pelo menos assim, segurar as pontas até ele aparecer. Nessa história, ele desbarata um negócio entre mafiosos, uma negociata que envolve tráfico de drogas. Como ele espera que o Batman o persiga, ao mesmo tempo que ele tenta evitar o negócio dos mafiosos, ele precisa escapar do Batman, não será alcançado pelo Batman antes do amanhecer. Só que Dick Grayson não era um Robin carrancudo, ele não era nada parecido com o Batman, né? Então, durante o caminho, ele vai deixando pistas, assim, tentando fazer uma trilha de pistas para o Batman chegar atrasado, né? Ele tenta distrair o Batman, deixando pistas falsas para o Batman seguir. Apesar do Batman ocasionalmente alcançá-lo, né, e intervir na briga do Robin com os mafiosos, ele dá bastante trabalho, ele dá conta do recado sozinho e se revela um parceiro à altura e um incômodo verdadeiro para os bandidos de Gotham City. Eu gosto da agilidade desse tipo de história, né? Quando aparece assim, os recordatórios, informa na hora, né? Quase como uma contagem regressiva, né? E a regra, né, como você disse, é que ele não pode ser interceptado pelo Batman, né? É 3 de julho, aí o Dick tem uma vantagem de 6 horas, né? E quando entardecer, o Batman parte para caçá-lo, né? Basicamente a regra é assim, né? E é um esconde-esconde, né? Ele tem que estar trajado de Robin, dentro dos limites de Gotham, né? E se ele conseguir atravessar a noite evitando que o Batman o encontre, ele passa no teste e ganha a capa. O uniforme do Robin, do primeiro Robin, não era propício a se esconder durante a noite, porque ele era todo amarelo por fora, né? A capa do Tim Drake, por exemplo, era preta por fora e amarela apenas por dentro. Tem uma senhorinha, né, que quando ele vê um infiltrado de Gordon, né, apanhando, né, que ele tá prestes a morrer, ele intervém. Isso. Aí a senhorinha tá lá em cima, daquelas escadarias típicas daqueles prédios de apartamentos americanos, aí falando, aí quando ela vê o Robin, né, ela diz, ah, já é carnaval, alguma coisa, né? Sai da frente que você tá tapando minha visão, ela tava assistindo o mafioso com uma surra. Aí o irônico é que o Robin, como eu disse, é 3 de julho, mas o Robin, ele nasce num 4 de julho, né? O dia da independência dos Estados Unidos. Mas pra ele é o dia que ele virou um subordinado, né? Mas, em contrapartida, nenhum dos demais Robins, eu acho que experimentou tanta confiança do Batman quanto o Dick, né? Você tem essa percepção, Marlon? Tenho sim. Isso, inclusive, assim, essa natureza independente do Dick Grayson é uma das, para mim, é uma das coisas que o afasta do Batman, né? Eu não tenho muita leitura do Dick Grayson como Robin, porque quando eu conheci o personagem, eu já conheci nos Novos Titãs. Então tinha toda aquela... Tudo bem, o personagem para mim foi desenvolvido ali e tal, assim, mas vamos botar o nome certo nas coisas. Aquela lenga-lenga de ex-parceiro que não consegue superar o trauma, não sei o que lá. E aí aquele queixume danado dele, do Wally West, né, o Kid Flash na época. E pouco tempo depois que eu comecei a ler Novos Titãs, ele mudou para Asa Noturna. Mas assim, o fato de que o Bruce Wayne nunca conseguiu enquadrar o Dick Grayson nas coisas que ele queria, que esperava dele uma seriedade, o Dick não tinha, né? O Dick, apesar de ter perdido os pais, ele não se deixou abater pela tragédia, ele nem transformou isso numa coisa sombria que ele fosse usar contra o crime. O Dick é um combatente do crime que sorri, que dá porrada em bandido pulando, porque ele, afinal, é artista de circo, né? Um ginasta de nível olímpico e tal. E o Batman, eu acho que encarava isso como uma certa falta de seriedade. Mas o Dick sempre foi muito capaz de surpreender o Batman. Então, por exemplo, nessa história tem um lance em que ele nota que o Robin deu um golpe que não foi ele que ensinou. Se livrando de um bandido lá, ele joga o cara de um jeito e o Batman fala assim, isso não foi eu que ensinei a ele. Essa independência do Robin, eu acho que ao mesmo tempo que o incomodava e fazia o Batman sempre pegar no pé dele, ao ponto de o Robin efetivamente sair debaixo da asa do Batman, também era uma forma de admiração. E tecnicamente ele não passa, né, no teste, né, porque ele não consegue ficar escondido até o horário assim estipulado entre os dois, né? E você vai vendo, você falou bem, você vai vendo durante a edição assim, que o Batman procurando as pistas para localizar, você vai sentindo aquela simpatia, né, crescente do Batman, né, do Bruce com o Dick, né? Minha página favorita desse quadrinho é logo no comecinho, é o diálogo entre o Bruce e o Alfred. O Alfred, ele se mostra muito preocupado, né, com razão. Uhum. Ele praticamente torcendo, né, contra o êxito de Dick, né? E você percebe a afeição dele por Dick, né? É como eu disse lá atrás, assim, o Bruce e o Alfred acabam assumindo os papéis de pais, né, do Dick. Assim, você, vamos dizer assim, se o Bruce é um pai mais irresponsável, o Alfred funciona quase como uma mãe, né? Pra colocar o guri nos trilhos, né? Minha página favorita aqui é por causa do desenho. É essa, logo na introdução, em que o Batman aparece jogando as granadas de Nicromo. Que pintura, viu, o Lee Wicks fez aqui. Eu ia falar isso mais no final, mas assim, o Lee Wicks é incrível, né? Porque essa edição, essa historinha, Marla, é de 97, assim. Curiosidade sobre a capa original desse Robin dia 1, né? É que ela não foi reproduzida na capa desse Batman 32, em 99, que saiu aqui. Mas exatamente no ano do lançamento original dessa historinha, em 97. Uhum. Em outra revista da Abril, assim, o melhor de Batman número 2, que trazia a republicação da saga Um Lugar para Morrer, que era a origem do Tim Drake, né? Mas essa arte do Lee Wicks é interessante, é porque é de 97, né, cara? Você vê ele hoje, né? E o Tom King mostrou uma imagem que acho que foi reproduzida em Batman 50, do Tom King. Aquela história do casamento. Uma arte, assim, toda feita, assim, em preto e branco. E o Tom King disse que se algum dia alguém for querer compilar toda a minha fase no Batman, essa é a imagem que eu queria pra capa. Lindíssima do Lee Wicks, cara. Ele tá matando a pau, bicho. É uma imagem do Batman com a mulher gata, assim, com as cabeças em direções opostas, né? Como, exatamente. Tipo o beijo do Homem-Aranha. Né? Isso. Só que é realmente muito bonita. Bem icônica mesmo. É uma coisa pra posteridade. Agora, essa página aqui a que eu me refiro, esse aqui merecia um pôster. Eu tirava aqui os balões, ajeitava a arte. Imagine que em 20 anos, assim, o cara já era muito bom, né? 20 anos atrás. Alguns vários anos antes, assim, ele fez a queda do Rei do Crime. A gente comentou isso no podcast da queda do Murdoch. Cara, ele já tava muito bem. Ele tem um estilo muito parecido com o David Mazzucchelli, né? Sim. Lembro muito, acho que é como muito os estilos dos dois. Eu sou fã do Lee Wicks, cara. Eu acho ótimo que ele tá sendo redescoberto agora pelo Tom King, porque esse cara não merece estar parado, não, cara. E é raro você ver o trabalho dele, né? Agora, de uns anos pra cá, que ele começou a aparecer, né? Ele fez aquela historinha do Elmer Fudd, né? Dos personagens da WB, né? Do Pernalonga. Eu ainda não li isso, cara. Eu não li todos esses especiais, porque não é minha praia, não. Mas essa historinha é muito boa. Eu tinha que derrubá-lo, Batman. Acabou com a clavícula dele. Ele é um traficante safado. Eu ia adivinhar que ia ter que arrumar travesseiros antes de quebrar ele. Precisávamos dele. Ia falar tudo. Mas você não deu tempo. Tá, foi mal. Foi burrice. Mas ele mereceu. Jason Todd tem um passado muito similar ao de Dick Grayson, com raízes cissenses e pais mortos por mafiosos. No caso aqui, Waylon Jones, né, o Crocodilo, em Detective Comics 526, de 83. Só que, após a crise nas Infinitas Terras, isso foi revisto e a origem de Jason foi completamente remodelada em Batman 408, em 1987. Agora, ele passava a ser retratado como um delinquente juvenil, pego no flagra pelo Batman, tentando furtar as rodas do Batmóvel. O resto é história. O fato é que Jason Todd só ganhou mesmo relevância dentro da Bat-família quando ele encontrou seu destino junto a um pé de cabra e alguns quilos de C4 na Etiópia. Margo, mas na nossa história aqui, Cavaleiros Aprovados, me parece que a gente acaba conhecendo um pouco mais, né, sobre esse malfadado Robin, ou ao menos o que a Bat-família pensava ao seu respeito, né? Essa história vai e volta no tempo por causa de uma ação do Conselho Tutelar que o Bruce Wayne está sofrendo e da pressão de um jornalista para tentar descobrir a verdade por trás da história de morte do Jason Todd. Ao mesmo tempo que a gente presencia o luto do Bruce Wayne, ou nesse momento o Jason já está morto, né, há algum tempo, a gente também tem um relance de uma ação em que a Batgirl foi incumbida pelo Batman de fiscalizar, digamos assim, de avaliar o trabalho de Jason Todd e se ele tem condições de levar isso adiante. Se, como Batman presente, ele carrega dentro de si uma raiva tão grande e coloca a função dele em perigo, digamos assim, descaracteriza o trabalho dele por conta da violência que o Jason Todd carrega em si. O que eu gosto nessa história é da tristeza intrínseca dela, sabe? A gente percebe que o Jason foi um hobby que ele não construiu laços com ninguém, né? A não ser o próprio Bruce e o Alfred nessa passagem rapidinha, né? Com a Bárbara, né? Vê ele fumando. Tem a cena lá que ele dispara um arpão na mão do criminoso, né? Num barco. Ele realmente, assim, era muito imprudente, muito impetuoso, né? Assim, e ele sequer teve amigos, né? Como o Dick, num grupinho adolescente, né? Como a Turma Titã, depois os Novos Titãs, né? E é bem interessante que a morte dele, assim, endureceu o Batman, né? E por conta disso ele se tornou até um mentor melhor na mentoria de Tim, né? A seguir. E até o Dick, né? Ele passou a perceber que tinha também uma responsabilidade com qualquer que fosse a pessoa por trás da máscara do Robin, né? Por isso que você também vê como uma consequência natural a amizade, né? O estreitamento de laço dele com o Tim. E você percebe o quanto ele sofreu com a morte de Jason nessa história, que eu acho isso um barato, cara. Essas entrelinhas que a gente vai vendo aqui de morte em família, né? Nessa entrevista que ele dá, quando ele finalmente expõe sua versão, expõe seus sentimentos sobre a perda de Jason, né? Eu acho interessante como, apesar do repórter não está vendo nada disso, né? Nós aqui que conhecemos os dois lados da vida dele, né? É muito tocante, assim, que ele esteja, na verdade, pranteando, contando coisas de verdade, mas sem dizer toda a verdade. E parece, assim, que o fato de ele não poder abrir toda a verdade, não poder falar, ou não querer, na verdade, dizer tudo, torna esse sofrimento muito maior, torna aquelas lágrimas, assim, muito, muito verdadeiras, né? Eu ia te perguntar isso agora, se você achava que isso era encenação real. Eu fiquei perguntando, eu também acho, eu acho que foi real também. Eu acho que foi real, cara. Olha só, o Jason Todd, eu tava pensando nisso pouco antes da gente começar, ele era o Robin mais parecido com o Batman, por dentro, digamos assim. Ele tinha uma escuridão na alma que o impulsionava, só que não tinha nenhum controle sobre ela. O Batman teve... Foram 10 anos que ele passou se preparando, não foi isso? A tragédia foi aos 8, né? E ele chega a ano 1, Batman 1, e do Miller, ele tá com 25 anos. Ah, então, 17 anos. Mas assim, não foram 17 anos. Foram 17 anos entre a tragédia e o ano 1, né? A gente não sabe exatamente. Eu me lembro de ter lido alguma coisa assim que teriam sido cerca de 8 anos, né? 8 a 10 anos. O treinamento dele Oriente, Paris, com o Rio do Cato, tal e coisa. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. O Batman teve anos, né? Para se preparar para fazer o que ele faz. E se você pensar, é meio louco que, primeiro, ele coloca garotos muito mais novos do que ele quando começou para fazer uma coisa igualmente perigosa e faz meio que um supletivo de tudo que ele aprendeu com os garotos, assim, questão de semana, questão de meses, sei lá. Dá um curso de EAD para os meninos lá, entendeu? E mete na rua, mete os caras na rua. O Jason, cara, é assim, é um personagem muito trágico, sabe? Ele não era um hobby simples, simpático nem nada. Também foi um hobby que eu li muito pouco. Eu acho que a coisa mais expressiva que eu lembro de ter lido com ele foi o Messias, né? Aquela história do Batman combate o Diácono Blackfire. E só de o Jason dar dois tapas na cara do Batman, eu já achei bom demais. Eu acho interessante uma analogia que o Scott Beatty aqui faz um comecinho quando ele tá conversando com Bárbara, né? Eles estão falando sobre seriados e, de certa forma, ele acaba fazendo uma analogia consigo próprio. Com a própria história. Ele fosse um personagem isca, né? Que é aqueles personagens de seriado que aparecem de uma hora pra outra, aí a morte dele vai representar alguma coisa pro personagem, mas assim, ele não chegou a ser construído pra o espectador, né, o leitor se importar com ele, né? Eu achei bem legal esse insight. Eu achei uma ironia bem fina também. Essa coisa do Jason ter sido eleito para morrer, né, através de, de uma ligação em que foram mais ou menos 50 mil votantes, né, um número não muito expressivo se você pensar, por exemplo, no tamanho da população dos Estados Unidos, mesmo 30 anos atrás. Eu vim colocando aqui, né, por exemplo, a gente veio falando de um por um, eu coloquei aqui nas minhas anotações Dick Grayson, o Robin original, Jason Todd, o Robin rejeitado. É verdade. O fato dele ter sido escolhido para morrer, eu acho que isso acabaria sendo uma coisa meio inevitável, porque, primeiro, fisicamente ele era muito semelhante ao Dick Grayson, né? Digamos que ele não se diferenciava muito, até porque o uniforme não tinha mudado nada, não era um Robin que chegou, assim, inovando, digamos assim, exceto pelo comportamento violento. Então, se esse comportamento violento dele não o levasse à morte, que não fosse pela escolha dos leitores, né? Eu acho que isso acabaria acontecendo, ou ele entraria numa jornada de transformação que ele seria simplesmente outro Dick Grayson, entendeu? Interessante, eu falava na introdução que as origens de Jason e Dick eram praticamente idênticas, né? No pré-crise. Mas assim, você falou que eles não tinham traços distintivos, eles tinham, sabe? No pré-crise. Até quem retoma isso depois é o Grant Morrison, em Batman e Robin. O Jason, na verdade, era ruivo. Aí ele tingiu o cabelo de preto pra ficar ainda mais parecido com o Dick. Era o Batman que pedia isso, né? Teve isso, exatamente. Meio maluco isso, meio maníaco. É. O Batman tem que ser internado, velho, na moral. Cara, e outra coisa nessa história, né? Eu falava das entrelinhas de Morte em Família, né? Do Jim Starlin, que ele mostra também, assim, como o Bruce trouxe, né, o corpo de Jason para os Estados Unidos, né? Ele suborna, né, a autoridades etíopes. Aí tem o Alfred, ele cuidando do velório, né? Teve que sair em caixão fechado porque o corpo dele não foi embalsamado lá atrás, né? É, não foi embalsamado até... direito, aí veio decomposto. Rapaz, eu achei aquela cena muito triste. Eu lembrei de uma história que eu ouvi recentemente de um amigo sobre a morte da própria mãe, que, nossa, me incomodou na hora que eu li aquilo. Essa história saiu em 3 capítulos entre Batman Gotham Knights 43 e 45. Eu falava contigo antes da gente entrar no ar que essa era uma das minhas revistas favoritas nos anos 2000. Ela surgiu logo depois da Terra de Ninguém. Ela era capitaneada por uma autora chamada Devin Grayson. Ela focava exatamente isso, nos Cavaleiros de Gotham, né? Assim, nos personagens coadjuvantes dentro de histórias do Batman, sabe? Ele dava muita personalidade aos personagens. Eu achava muito melhor que essas revistas solo, sabe? Cara, eu achava muito gostoso. Tem uma historinha da Devin Grayson lá atrás, que ela oficializa a adoção do Dick Grayson. Cara, ela trabalhava sempre nessa linha, cara. Devin Grayson é muito boa, ela é subestimada, viu? E é assim, pouco lembrada, né? Quando se fala de grandes roteiristas do Batman, eu acho que ela merecia mais reconhecimento. Pronto, essa Batman Gotham Knights 43 a 45, aqui no Brasil ela saiu na número 21 da primeira série mensal da Panini. Ela foi escrita pelo Scott Beard e a arte de Roger Robinson. Ele era muito conhecido, esse artista, ele fazia historinhas do Azrael. Eu adorava essa série mensal, assim, que eu reforço, assim, se você puder ir atrás, assim, né, das primeiras edições, assim, cara, era muito boa. E esse Scott Beard aqui, ele é fera, assim, em matéria de preencher essas lacunas, né? Ele foi coautor em Robin Ano 1 com o Chuck Dixon e os artistas Marcos Martin e Javier Pulido. Ele também fez a Batgirl Ano 1 e também o Asa Noturna Ano 1. Tem um livro dele aqui, neto aqui no Brasil, o Reginaldo é muito fã, ele vive falando desse livro, assim, eu queria muito poder ler esse livro, que ele detalha como teria sido o treinamento do Batman, o The Batman Handbook. Só queria dizer uma coisa, que essa série Gotham Knights tinha capas sensacionais de Brian Bolland. Até porque Brian Bolland é sempre sensacional, né? Pois é, cara. E essas capas, eu falei isso no podcast que a gente gravou sobre Piada Mortal. Essas capas que ele fez para Gotham Knights foram todas reunidas na versão do Piada Mortal Noir. Queremos. Eu compraria. Por R$150 em capa dura? Não, não compraria. Você trabalha comigo, Tim. Você segue as regras. Regra número 1. Você me dá tudo o que você tem. Regra número 2. Você me dá ainda mais. Regra número 3. Eu faço as regras. Chegamos a Tim Drake, Marlon. Acho que é justo dizer que nenhum herói adolescente foi tão querido quanto esse Robin e o Superboy Havaiano, né, nos anos 90, né? Esse é um Robin, assim, de que dá gosto falar, porque, primeiro, ele foi muito bem desenvolvido, muito bem explorado. Coloquei aqui Tim Drake, o Robin voluntário, né? Ele não foi escalado pelo Batman, ele se apresentou ao Batman como conhecedor dos segredos dele, de Dick Grayson e tal, e veio com aquele papo que eu usei na minha entrada, né, de que o Batman precisa ter um Robin, precisa ter um parceiro. Surgiu desde pequeno curtindo as histórias, vindo falar das aventuras de Batman e Robin, e desde muito cedo ele se preparou intelectualmente, fisicamente, para um dia tentar ser um Robin, e calhou de oportunidade aparecer para ele. Eu não me dou muito bem com revista solo de personagens coadjuvantes da Bat-Família, mas essa do Robin, do Chuck Dixon e o Tom Grummet, né, era um barato justamente porque o protagonista naquela época, né, era o Batman Jim Paul Valley, né, tinha carisma zero, né, o Bruce estava fora de Gotham, né, ele estava se recuperando da fratura da coluna por bem, né, na queda do morcego, e o Tim Drake, ele acabou que virou a voz da razão dentro da Batcaverna. Você se lembra desse período, Marlon? Você falando assim agora sobre o Jean Paul Valley, eu acho que eu não gostaria de ler essas histórias novamente, mas pensando assim, embora tenha boas histórias ali no meio, o Jean Paul Valley é uma coisa que eu desejo esquecer, sinceramente. Até que gostei quando ele surgiu como Azrael, eu era muito mais jovem, né, quando isso saiu aqui publicado no Brasil, mas pensando hoje em dia, né, se eu gostaria de ler essas histórias novamente, eu acho que não. Agora sim, em relação ao Robin em si, eu lembro quando começou a sair essas histórias aqui e eram maravilhosas, cara. Primeiro saiu uma minissérie, o desenhista ainda não era o Tom Grummet, né, quando ele surgiu. O desenho era do Tom Lyle e o roteiro era do Chuck Dixon, essa minissérie do Robin, né? Chuck Dixon estava escrevendo demais e Tom Grummet desenhando demais também. Tom Lyle cumpriu o papel dele, né? Mas eu lembro que também que as capas também eram do Brian Bolland e eram espetaculares, cara. E era tudo muito bom, ele era um personagem muito... Que nem você falou, assim, junto com o Superboy havaiano, com aquele Superboy que surgiu no Retorno do Superman, ele era um herói adolescente que dava gosto de acompanhar, as histórias eram bem-humoradas, tinha um senso de perigo, ele passava por uns perrengues pesados mesmo, né? E ele saiu na mão com o Rei Cobra, a gente vai falar daqui a pouco de um encontro dele com o Coringa também, e ele sempre se mostrou muito cheio de recursos, né? Ele é um hacker profissional, ele tem habilidades de detetive muito afloradas, né? Essas histórias, por mais difícil que seja crer que um dia elas sejam republicadas por aqui, essas sim eu gostaria de ler, as do Robin. As do Batman, um troço meio esquecível nesse período da queda do morcego. Nosso recorte aqui do Chuck Dixon, né, são as edições 5 e 10, né, de Robin, que saíram em 94, e aqui no Brasil nos números 12 e 19 da quarta série mensal do Batman pela Abril, respectivamente Sem Ar e Dois Pássaros com uma Pedrada Só. A primeira historinha mostra como ele se comporta quando fica preso em um carro forte numa vala cimentada, né? E a outra é o insólito encontro dele com um Dick como Robin dentro daquela anomalia temporal de zero hora, né? São historinhas bem leves, né? Bem despretensiosas, mas que servem para diferenciar, né, esse espírito desse Robin dos demais, né, Marlon? Sim, essa primeira história mesmo, apesar do clima claustrofóbico e de alguns pensamentos sombrios que passam pela cabeça do Robin, simplesmente porque ele é humano, né, numa situação limite ali, mas ele, a forma como ele se autocontrola, né, as coisas que ele, os recursos que ele, mentais de que ele se vale para sobreviver o máximo possível numa situação em que aparentemente não há muita esperança. O Chuck Dixon estava escrevendo muito, essa história é muito legal por isso. A salteadora, a spoiler, né, que hoje em dia o nome é o mesmo que a gente usa no inglês, pretende encontrar Robin no lugar sem saber que ele estava já no lugar onde ela estava antes, né? Ela sai e ele fica lá enterrado sobre o cimento. E com o sogro dele, né? O sogro dele, o mestre das pistas, né? E assim, ele é bem controlado. Quando ele vê que o mestre das pistas tá se desesperando, né? Ele pega, tasca um gásinho do sono lá e bota ele pra dormir pra ele respirar menos e gastar menos ar, né? É, gritar gasta muito ar. Aí ele, você disse bem, assim, ele não se desespera, né? Ele tem alguns pensamentos sombrios, mas eu fico imaginando, cara, se fosse o Jason Todd no lugar dele, acho que o mestre das pistas tinha virado picadinho, viu? Com certeza, cara. Ele ia improvisar um pé de cabra com alguma coisa lá e vai dar na cabeça do mestre das pistas. E eu acho bem legal também esse encontrozinho com o Dick, né? Porque, assim, ele vê em primeira mão como era era o primeiro Robin, né? Aquela inocência e como ele era habilidoso, né? E tão diferente dele, né? Assim, e ele percebia que o Tim, de certa forma, aos olhos dele, era um pouco cuzão, né? Aí sim, o Dick até fala, cara, como é que você aceita ser Robin? Você é meio imprudente, né? Aí ele lembra Robin do que... Jason, né? Ele baixa a bolinha dele. É, o Robin que você substituiu era impulsivo como você, aí ele para um pouco, né, pra pensar. Você sabe que eu lembrava dessa história como sendo o Jason Todd, antes de reler aqui, eu pensava nessa história e achava que ele encontrava era o Jason Todd. Em Batman 526, em 1996, ou Batman número 14 de 97, na quinta série mensal do Batman pela Abril, Doug Munch e J.H. Williams III, né? Bem longe do Sandman Overture, de Batwoman, mas assim, nessa historinha correnteza, cara, é a esperada conversa, né? Os pingos nos is, né? Depois de toda a tempestade de merda, né? E a queda do morcego, o filho pródigo e o retorno de Bruce ao manto, né? E eu adoro essa história porque o Alfred, ele usa umas metáforas, né, do mundo corporativo para descrever o atual status frenético do Batman, né? Quando ele volta, né? Você lembra quais eram os termos que o Alfred usou, Marlon? Constante Whitewater, que ele fala aqui. Inclusive é o termo que dá o nome à história. Segundo as palavras do próprio Alfred aqui, é um neologismo do jargão corporativo. É quando você tá numa corredeira e remando apenas na superfície da água para tentar não virar o seu bote ou não se afogar, né? Você vai tentando desviar das pedras no caminho, procurando os trechos menos turbulentos, mas é assim, você está numa situação limite, brincando na beira do precipício, digamos assim. O Alfred entende que o Bruce, ele volta bem obstinado, né? Quando ele volta dos eventos da queda do morcego, ele volta a mil de novo, mas ele quer deixar claro pro Alfred que ele não está no mesmo estado em que ele estava quando enfrentou o Bane. Ele fala, né, que para ser o Batman é como ser um viciado de adrenalina, né? Como um empresário rico, né, em esportes radicais, né? Essas corridas deles, né? E ele também fala assim que o Bruce, ele tá fazendo uma espécie de downsizing, né? Que ele é, sim, como se ele tivesse diminuindo a operação, mas cuidando de mais problemas, né? Ou seja, ele tava deixando o Tim de fora. E eu acho um barato é a conversa madura entre os dois, né? É rapidinho, acho que é umas duas páginas, mas, cara, é muito legal a maturidade do Tim, né? Porque ele diz, olha, é como se a gente fosse uma banda, a gente tem as carreiras solos da gente e até prefiro que seja assim. Eu só não quero que você me isole o bastante, nem eu vou ter esse problema que o Dick teve, assim, na transição dele pra Asa Noturna. Cara, ele é muito bem resolvido, bicho. É, o Tim tinha isso. Ele era bem independente mesmo e queria ter uma vida que não fosse apenas de vigilância, de estar atrás de bandido, nem nada. Ele queria ir pra escola, ele queria namorar. Esse lado de adolescente real do Tim Drake era muito legal, cara. Agora, a tragédia encontra ele, né? Alguns anos depois, né? Quando acontece a crise de identidade do Brad Meltzer, né? Ele se aproxima, assim, do legado de tragédias, né? Do Batman, dos seus associados, né? Quando ele perde o pai naquelas circunstâncias, né? O Capitão Boomerang mata o pai dele, né? O antigo Capitão Boomerang, não sei se ainda é o mesmo, depois de 952 aí, eu já não sei o que é feito do Capitão Boomerang, mas era o Dirk Harkness. Né? Você falou aí dos 952, cara, no 952 foi uma sacanagem, né? Com o Tim, né? Porque... Ah, sim, bem lembrado. Uma das coisas que eu sou puto até hoje com os 952, graças a Deus, acho que isso foi revisto até agora recentemente, no primeira edição do Young Justice, eu achei um barato uma fala do Tim, né? É do Brian Bendis, o Young Justice. Aí ele pensa, ah, você é um Robin, ah, eu sou um dos. Resolveu. Aí a questão dos 952 era que disseram que o Tim nunca foi um Robin, né? Ele sempre foi um Red Robin, né? O Robin vermelho. Achava isso um absurdo, cara. Um dos Robins também que a gente viu crescer, né, Marlon? Da geração da gente, foi o Robin que a gente acompanhou em tempo real, né? E aí, de repente, os caras falam que o Batman tinha 5 anos de carreira, que nesse tempo tinha que caber 3 Robins e que um deles não era o Tim Drake. O mais expressivo deles, no fim das contas, foi, digamos que, apagado da história, foi ignorado na história do Batman. E a gente tinha que engolir essa, cara. Foi um troço que não desceu, não. Tanto que eles reviram isso, né? Colocaram meio que agora esse prêmio de consolação de que ele, na verdade, sempre se chamou Red Robin, mas mas, cara, eu achei um desrespeito tremendo com o leitor. Só pra gente se orientar aqui, eu vi numa dessas mensaizinhas da Abril, que ele fez uma retrospectiva do Batman pós-crise, né? Como teria sido a timeline, né? Ele, no caso, ele disse que o Jason Todd, ele surge no ano 7 do Batman. E o Tim Drake, ele começa a assumir o manto do Robin no ano 9. Eu achei bem coerente essa transição de 2 anos, cara. Aí é um absurdo. 5 anos de operação era, pô, não tinha como, né? Ainda mais porque em toda essa conversa de Novo 52, em que a história dos heróis foi recontada e foi encurtada e tal, o Batman e o Lanterna Verde praticamente não foram alterados. Então, tudo que a gente estava vendo antes dos Novo 52 estava valendo. Então, como é que você, de uma hora para outra, ia escolher que elementos excluir? Se a coisa vinha como uma progressão natural. Agora vamos para a última história do nosso recorte aqui, a Viagem Assassina de Paul Dini e Don Kramer, né? Ela saiu aqui em 2008 em Batman número 64, da primeira série mensal da Panini, ou Detective Comics 826 de 2007. Que história foda, né, bicho? Essa história é sensacional, velho. Cara, e é um conto de Natal, né? Eu não lembrava dessa história, Luiz. Muito obrigado por ter mandado ela pra eu ler, porque ela é boa demais, cara. Ela é boa demais. Eu li quando saiu aqui pela Panini. Ela é muito foda. E, assim, dá uma dimensão muito boa, assim, da disciplina, da autodisciplina, né, do Tim Drake, numa situação de risco extremo. Situação em que, por exemplo, o Jason Todd não se saiu bem. Ou enfrentando o Coringa diretamente. Porra, o Coringa tá insano nessa história, bicho. Paul Dini escreveu demais aqui, cara. E o Don Kramer também fez as expressões apavorantes aqui pra ele, viu? Pro Coringa. Eu cravo essa como a melhor história já feita pro Tim Drake. Talvez uma das melhores histórias do Robin, assim, se a gente pensasse no Robin só como a identidade super-heróica. É. Porque o Robin, ele tá fugindo na moto, num ataque, né, de uns caras num furgão, atirando a esmo, né, e ele cai, destrói a moto e aparece uma pessoa num carro, assim, numa van, só vem pra cá, Robin, pedindo guarda, né. Aí ele não olha pra quem tá dirigindo e quando vê, porra, é o Coringa que tá no volante. Aí o Coringa, ele usa um gás, borrifa um gás na cara dele e ele adormece. Ele acorda todo amarrado, né? Tem até pisca-pisca, né? A história é no Natal, né? Depois vai lembrar. O Coringa com um gorrozinho do Papai Noel. E ele começa, não, eu quero dar só um passeio com você e hoje eu não vou, como é noite de Natal, eu não vou fazer nada com você, não, cara. E ele, enquanto ele diz isso, ele fica atropelando pessoas a esmo, né? Eu acho que ele atropela 5 ou 6 pessoas. E, cara, é um sadismo puro, assim. Em flashback, o Tim fica se lembrando de umas dicas do Dick e do Bruce, né? Eles, olha, ele é como um comediante, assim. Ele é uma extrapolação de um comediante, assim. O comediante tá num stand-up comedy, se ele vê que uma pessoa tá rindo demais, tá nervoso e tal, ele vai se centrar naquela pessoa. Ele só quer uma plateia, quer atenção. O negócio com o Coringa, assim, quanto menos você der atenção a ele, melhor. E é o que ele faz, né? Ele tenta ficar, assim, o máximo contido, né? E ele começa a sentir um cheiro podre, né? Dentro do carro, né? Tá 2 cadáveres atrás, né? Com aquela expressão do riso, né? Do Coringa, né? Daquele gás dele, né? O gás do riso. E ele vai quebrando o Coringa quando ele tira aquela mordaça, né, da boca dele. Ele fala dos irmãos Marx, pega o Coringa e começa a discutir, porra, aí ele pega o Coringa desprevenido, cara, é muito foda essa história. Ele consegue rapidinha, tirar, one shot. Consegue livrar uma das mãos por causa do suor, né? Consegue escorregar uma mão pra fora do laço e quando o Coringa se distrai, corrigindo ele, porque ele fez uma citação atribuída a um filme, sendo que o Coringa pensa que é outro, né? Quando o Coringa tá debatendo com ele, ele aproveita e dá um soco. Isso é proposital, né? Uhum. Ele, com certeza, ele sabia que ele tava falando uma coisa errada, né? E foi pra desviar a atenção do Coringa. Depois que ele dá o primeiro soco no Coringa, ele começa a bater sem parar no Coringa, porque sabe que a qualquer momento, a qualquer chance que ele tiver, o Coringa vai revidar feio, né? Arranca o retrovisor e dá na cara do Coringa. O Coringa tenta um soco nele, ele coloca um dos cadáveres na frente, o Coringa machuca a mão. Rapaz, ele foi muito cheio de recursos nessa história, viu? Muito bacana, essa história é muito boa. Pra fechar, Marlon, qual é teu Robin favorito? Tim ou Tim? Cara, eu vou pensar aqui, mas eu acho que é o Tim, viu? Não tem como ser outro. Olha só, por mais que Dick Grayson tenha sido importante no começo da era heróica mesmo, um ícone e tal, eu acho que ele virou um personagem muito melhor como Asa Noturna. O Jason Todd, coitado, não tinha carisma e teve o destino que lhe coube. Há outro, pelo menos, bom Robin, né? Que é o Damian Wayne, mas a gente não vai falar dele agora. E teve a Stephanie Brown, que foi esquecível, né, também. Muito curta ali, inclusive, para efeito feitos de cronologia, depois de 952, já também não foi, né? Ela não foi classificada mais como Robin, né? Não foi Robin, também não foi Batgirl, não foi outra coisa lá também. Mas pra gente foi. Pois é. E aí, não tem como ser outro, que o Tim Drake é um excelente personagem em vários aspectos. E, inclusive, assim, eu fico meio puto porque alguns roteiristas meio que tentam transformá-lo numa figura trágica demais, entendeu? Problemática demais. E, pô, teve uma série dele, agora nos anos 2000, acho que até o final da primeira década do século aí, do 2008, 2009, você viu uma capa do Robin, bicho, ele tava invariavelmente sendo espancado. Tô em todas as capas e ele aparecia detonado, bicho. Tomando soco, com mão no pescoço, assim, que, pô, dá uma folga pro cara, velho. Ele é melhor que isso. Essa é a preferida também, né? Cara, é o Tim, cara. Pra mim, quando eu penso em Robin, eu penso em Tim Drake. E mesmo assim, a gente trazendo o Damien pra equação, pra mim também é o preferido. Continua sendo o melhor, apesar do Damien. Cuidado com essa última, garoto. Ela é de matar. Jake. Minha nossa. As coisas são assim. Não dá pra ser o Garoto Maravilha pra sempre. Eu realmente não sei precisar onde ou quando o Batman assumiu essa aura de invencível, de implacável, essa quase super-humanidade, né? Vamos colocar assim. Talvez ele sempre tenha sido assim e só começamos a perceber esse aspecto a partir de uma extrapolação feita por algum autor. Na minha cabeça, eu costumo culpar esse Batman como força da natureza à gestão de Grant Morrison na Liga da Justiça. Eu acho que, a partir dali, os autores subsequentes passaram a construir um Cavaleiro das Trevas praticamente onipresente, onisciente, onipotente, e nada pode ser mais frustrante para um homem que encarar sua humanidade diante de, essa sim, uma força da natureza, o monstro do pântano. E no programa de hoje, a moda o bravo e o audaz, ou melhor, o bravo e o mofado, eu recebo ele, que é uma batata doce de pessoa, direto dos pântanos de Vinhedo, Reginaldo Hillman. Batata doce é bom, Hillman. É isso aí. A seguir, veremos como Gotham se tornou um fabuloso buquê. De partida, o primeiro encontro entre Batman e o Monstro do Pântano se deu no volume 1 de Swamp Thing, na edição 7, em 1973, pelos próprios criadores do monstro, os saudosos Len Wein e Bernie Wrightson. O personagem estava no comecinho, acho que não exagero dizer que, como crossover, o segundo encontro, melhor, a segunda vez é melhor que a primeira, né? Eu conheci essa historinha num especial de aniversário de 50 anos do Batman, pelo Abril, As Várias Faces de Batman, em outubro de 89. É bem pertinho da estreia do filme do Tim Burton original. Ela saiu recentemente no volume 2 de Monstro do Pântano, Raízes, pela Panini. Bom, não custa lembrar, ele ainda pensava ser o cientista Alec Holland, transformado naquela criatura vegetal, e não uma criatura vegetal que pensava ser o Holland, né? O Holland aqui era quase como um coisa, né, do Quarteto Fantástico. Até arrumaram um chapéu e sobretudo pra ele nessa historinha. Reginaldo, por que o Monstro do Pântano tá em Gotham aqui? Ele tá carregando aquele cachorrinho, né, que o Wrightson desenha com o olhão arregalado, né, meu? Parece que o Monstro do Pântano tá segurando o cachorrinho com o dedo no cu do cachorro, né, meu? Porque... E você sabe que eu li essa edição por essa versão da Abril, sabe? Eu tenho aqui o encadernadozinho, esse do Raízes, volume 2, mas eu li pela essa da Abril. E o cachorro, o nome do cachorro é Lulu aqui. Ah, cara, assim, você tem que ler com o olhar da época, né, meu? Isso daí é de 73, não é isso? Isso, 73. É antiga a história, uma história simples de atentado, perseguição, assim, né? Acho que é o Matt e a Abby estão como refém, não é isso? É, a gente vê aqui esse casal Cable, né? Acho que o Matthew, que ele anos mais tarde, ele vira o Corvo Matthew, né? Do Morpheus, né? E aquele era um agente encarregado de caçar o monstro, mas ele tinha sido pego, né? né, pelo Conclave, né, aquela organização que tinha interesse nessa fórmula biorrestauradora do Holland, né, e como não conseguiu, ele tentou matar o Holland naquela explosão do laboratório. Aí esse o Matt e a Abby, né, eles estão sendo torturados, né, e o monstro acaba salvando eles. Aí um empresário associado da Fundação Wayne, né, um dos autores intelectuais da morte de Holland. Aí o monstro, ele acaba cometendo meio que um homicídio culposo, né, na frente do Batman, né? E fica por isso mesmo, né? Sendo que algumas páginas atrás, né, o Batman, ele tenta dar uma surra no monstro e o monstro passa por cima dele como um trator, né? Na verdade, assim, é até legal esse plot do Conclave, né, do Monstro do Pântano, é bem legal mesmo, assim, pra essa época, né? Parece até, sabe, aqueles seriado antigo mesmo que passava na Globo, né? Que uhum. Todo mundo era assim, era cabeleireiro e combatente do crime. Qualquer coisa assim, né, meu? Estudante, combatente do crime. O Monstro do Pântano, combatente do crime. Detetive, assim, né? Então, é simples, né? Mas não é ele que mata, né, o cara. Na verdade, é o cachorro que morde aquele executivo, né, o empresário, e ele cai. Não é isso, Luiz? Uhum, é. Na verdade, não é o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano, ele realmente é um trator. Ele até, pelo que eu entendi, ele não fala aí, né? Só os balãozinhos, assim, de pensamento. E o Batman encara ele como realmente, assim, uma ameaça também. Só que já é difícil do Batman enfrentar ele. É legal também notar que, assim, embora ele ainda não seja o Monstro do Pântano do Alan Moore, que é o elemental, que a forma física dele é só uma representação, né? No mundo material, ele já toma tiro e não sente nada, né? O corpo dele, assim, você vê assim que o Batman investigando acha musgo no chão, né? É. Isso, exatamente. Cachorro, assim, né? Isso. Encebou o cachorro de lama, né, meu? Você vê assim que as peças estão todas lá, né, meu? E assim, é bem legal, assim, antes mesmo do Matt se transformar no corvo, né? Do Morpheus, ele ainda. Durante, eu acho que nem é no arco do Alan Moore. Não, é no arco do Alan Moore que ele fica com poderes psíquicos, né? É. Ele consegue criar ilusões, né? E tem um pouco de telequinese. Ele vira meio que um sádico, né? Nesse começo aí, ele até tortura também a Abigail, né? Ele vira um vilão no final. Isso, ele muda muito, né? É. Ele tem várias coisas, ele vira até corvo, né, meu? Uma mudança maior que essa. Mas, cara, é uma história simplesinha, com a arte linda. Uhum. Eu acho linda a arte, assim. E eu acho Len Wein, assim, do caramba também, assim, né? Um cara que segurou a bucha do monte de coisa, assim, meu, assim, escreveu muito, merece todo o mérito, cara, pra época, pra leitura da época é muito boa. Ele, inclusive, o Len Wein, no final da vida, ele voltou, né, com uma historinha, acho que é uma mini, né, do Monstro do Pântano, foi bem naquela época da fase do DCU, né, que saiu Grayson, saiu alguns títulos que não saíram aqui no Brasil, né, mas eu acho que o que é importante pra gente aqui é que esse Batman, ele não pode com o monstro, e isso, assim, ele vai ficando bem claro, né, nas próximas histórias. E aí a gente chega em Jardim das Delícias Terrenas, ou Swamp Thing Volume 2, edição número 53 de 86, por Alan Moore e John Totleben. Fala um pouco do enredo dessa história, Reginaldo. O monstro tá de volta a Gotham, mas ele não tá atrás de Lulu, não, né? É, a história, ela já vinha sendo montada, né? Com a Abby. A Abby, ela era professora lá na, acho que é Roma, né? Uma cidadezinha da Louisiana, próximo do Pântano. Aí, alguém fotografa ela abraçando o Monstro do Pântano, né? Que é uma coisa, assim, eu acho que a gente tem que ser também realista, cara. É uma coisa bizarra, cara. Bizarra. Se o cachorro ficou sujo de musgo, meu, imagina ela se lambuzou, né, meu? Assim. Ela fez tratamento com lama, né, meu? Assim, com o Monstro do Pântano, né? Então, assim, é bizarro. Não deixa de ser. Mas a hora que você... A construção que o Alan Moore faz, ela é presa por... Acho que é atentado ao pudor, alguma coisa assim, né? É, conduta aí, moral imprópria. Isso. E aí ela é solta, aí ela fica meio zureta, meio perdida, assim. Sei que ela vai parar em Gotham, e lá em Gotham, imagina só, ela chega zureta, de cabelo branco, ela é presa, cara. As pessoas confundem ela com uma prostituta. E aí vão pegar a ficha dela e vem essa situação aí dela ser conduta imprópria, atentado ao pudor, com uma criatura não humana. Então ela está sendo julgada e a história começa com o Monstro do Pântano puto da vida, cara, assim, porque ele tá indo pra Gotham, né? Ele ainda vai devagar, eu acho. Depois ele fica, assim, muito mais rápido, que ele vai indo com aquela força verde que vai criando uma trilha de vegetação, assim, que é muito legal. Porra, a hora que ele chega em Gotham, aquilo lá, assim, é explosivo, ninguém pode fazer nada. Ela é que impede ele de... Porque se depender do monstro do pântano, ele ia matar todo mundo e ia pegar ele e ir embora. Que até uma conduta, vamos dizer assim, estranha para um elemental do verde. Mas ele ainda tinha muito, assim, daquela parte humana ainda, mesmo tendo recém-descoberto toda essa gama de poderes novos dele, né? Ele não livra a Abby e fala assim, joia, já que vocês vão deixar ela presa, eu vou deixar a Gota inteira de refém. E aí ele faz aquela manifestação do verde florescendo na cidade, que ele transforma a Gota inteira num jardim mesmo, né? O nome é bem adequado, assim, né? E se você comparar, eu sigo um perfil no Twitter, acho que é um bot do Hieronymus Bosch, né? Que é aquele quadro Jardim das Delícias Terrenas, que ele é um desbunde visual. Cada detalhezinho que você olhar, meu, sim, é riquíssimo esse quadro. Vale a pena olhar com atenção, assim, ver que ele é fantástico. E o título faz jus aí na revista, porque Gotham vira aquela mistura de cidade e jardim, assim, cidade e floresta, né? Parece muito também The Last of Us, assim, né? A cidade fica preenchida pelo verde. E é legal que uma coisa muito simples, já a sociedade se desequilibra, né? Já se desestrutura. Então, os vagabundos, que é o que não deve faltar em Gotham, né? Os amantes, assim, as pessoas, vamos dizer assim, mais libertárias, elas tiram a roupa e vão pro jardim, meu, que eu acho isso um barato, assim. As crianças também, né? Vão brincar nas árvores, né? E nisso a cidade fica descontrolada. Até o final dessa primeira edição, dessa história dupla, o Batman não aparece. Você vê o Batman de cima num dos prédios e você fala, pronto, agora vai entrar aquela história típica de encontro de heróis. Eles vão brigar e depois eles vão se juntar contra um mal comum. E não é nada disso que acontece, cara, porque a segunda edição, logo no começo, já tem um confronto do Batman com o Monstro do Pântano, e o Monstro do Pântano derrota ele facilmente, cara. Mesmo o Batman usando um lança-chamas, que, vamos falar assim, de certa forma é uma arma, não é uma pistola, não é um revólver, mas é uma arma, né? Que é um pouquinho assim, vamos falar assim, fora do dogma do Batman, né? Mas, cara, o Alan Moore pode tudo. E ele cita, né, essa história do Len Wein, né, que faz referência ao primeiro encontro. Ah, eu encontrei com ele a primeira vez e tal, ele não era desse jeito, né? Ele não tinha todo esse poder, né? E eu acho essa história, ele tem um plot bem, vamos dizer assim, bem King Konganiano, né? Um negócio de King Kong, né? E também é outra história em que um monstro tá procurando a Abigail, né? E teve aquela vez que ele foi até o inferno, né? No post-mortem dela, né? Formulaico ou não, assim, mas essa história é muito dedo na cara, né? Porque ela se adequa àquela época da escrita de V de Vingança, né? E talvez ainda mais hoje, né? Nesses tempos estranhos, né? Que o Estado, às vezes, ele tenta regular, né? Ele tenta se meter na vida íntima das pessoas, né? Aí, pra reler essa história, eu não peguei o meu encadernado da saga do Monstro do Pântano. Esse da Panini, ele saiu aqui no volume 5. Eu li pela mensal da Abril. Essa história saiu no número 10, em 1990. Ao todo, foram 19 edições em formato americano. Você lembra dessa mensal, Reginaldo? No número 12, inclusive, foi publicada a primeira edição de Hellblazer dela, né, aqui no Brasil. Sim, lembro sim. As capas são iguais à versão americana, né? Outros tempos, assim. Primeiro que a gente acho que tinha pouquíssimo formato americano, pouquíssimo. É, essa história merece, né? Porque é uma riqueza de detalhes, assim, as plantas florescendo, as frutas, né? É muito legal, cara. E você abriu com batata doce, o Monstro do Pântano vai soltando também as batata doce psicodélicas dele pela cidade, né, meu? Que é uma coisa assim... É uma piração. Tem meio que uma migração de hips, né, pra cidade, né? Aí eles ficam pegando esses tubérculos do capeta, né? Eles ficam tendo umas viagens, né? Porra, é bem legal isso. O que eu mais gosto, cara, é assim... Primeiro que ela dá uma virada no final. Não sei nem se convém a gente falar, né? Mas, é assim, o Monstro do Pântano derrota o Batman. O Batman aceita a derrota. Eu acho que é a primeira vez, depois vai ter... Se você ver, tem uma cadência, né? O primeiro encontro do Batman com o Monstro do Pântano é mais convencional, né? Ainda assim, o Batman não vai algemar o Monstro do Pântano naquela primeira história. Ou mesmo, assim, eles nem tentam muito falar assim, quem venceria na primeira história. Nessa segunda, então, nem dá pro cheiro, cara. O Monstro do Pântano tá overpower, tá assim, né? Ele cria uma versão dele mesmo gigantesca. Não tem, ele é invencível aqui, né? Aí sim ele é uma força da natureza mesmo, né? E aí o argumento que você vê o Batman falar é muito legal, cara, porque aí põe o dedo na ferida mesmo, fala, vocês vão começar a querer questionar mesmo o que essas pessoas fazem, esses super seres fazem, com quem eles se relacionam mesmo, né? Então ele vai citando, né, o Gavião Negro, que é alienígena, ele fala, acho que da Estelar. Ele fala que a origem dela, eles provém de gatos, né, a raça dela, né? É um detalhezinho, cara, é um detalhezinho só o Alan Moore mesmo pra pescar. Tem uma história quando os Titãs encontram a Patrulha do Destino, ou melhor, encontram o Homem-Robô, e eles caem numa armadilha dos antigos vilões da patrulha, e é um poço de, vamos falar, de involução, né? Coisa de quadrinho dos anos 80, né? Tem um líquido lá que faz os novos titãs evoluírem para um estado de primata. A Estelar, por acaso, ela vai virando felina, né? Ela vai virando, toma aspectos assim de gato, cara. Que, cara, eu nem lembrava disso, né? É só o barbudo mesmo pra lembrar dessas coisas. O que, assim, mostra, cara, o cara que guarda esses detalhezinhos assim, meu, ama aquilo lá, cara. Ama quadrinho, cara. Um quadrinho de super-herói, viu, meu? É que agora é um amor que o cara agora renega, mas ele gostava muito disso, cara, pra poder lembrar desse detalhezinho. Só voltando assim, você falou desse argumento do Batman, né? Que ele chega com o lança-chamas, né, com o Monstro do Pântano, a gente percebe que ele não quer fazer negociação nenhuma, né? É a lei e, de todo modo, a Abigail vai ter que responder por algo que tá, de fato, codificado na legislação penal ali, né? Aí, depois que ele leva essa sova, né, do monstro, ele fica bem propício à negociação, né? Porque ele percebe que o Monstro do Pântano tá muito fora do patamar dele, né? É sova mesmo, é nariz sangrando, é briga de pátio de escola, assim, mesmo, porque ele fica com o nariz sangrando, mulambento, mostra ele enfaixando o braço. Aí tem a entrada do Luthor, puta, demais também, mas se você parar pra pensar, é incrível como o Alan Moore, assim, com duas, três linhas, cara, ele pega o melhor do personagem e aplica da forma perfeita na história, porque o Lex Luthor, cara, em essência, você pode falar que ele é o vilão de roupa verde e roxa, ou ele é o cientista do mal, ou ele é isso, mas o que que o Lex Luthor faz? A vida inteira, ele luta com o mais poderoso super-humano do mundo, cara. Então, se alguém tem experiência com isso, assim, de trabalhar em níveis, em categorias diferentes, é o Lex Luthor, cara. E em 10 minutos ele elabora um plano pra matar o Monstro do Pântano, que a gente sabe, né, pelo andar da história, que não ocorre, mas tem uma virada super interessante aí, realmente leva ele para outro nível. Eu gosto muito, se a gente for dividir a passagem do Alan Moore em três partes, a primeira parte é a descoberta dos poderes, e tem o gótico americano aí no meio, junto com essa fase aí do Batman, e a etapa no espaço, que é a terceira etapa, eu gosto dessa do meio, cara, a melhor para mim. A primeira e a segunda, não é que essa terceira parte no espaço é ruim, ela é fantástica, principalmente para quem gosta de sci-fi, do sci-fi da DC, tudo, mas essas duas primeiras, cara, o que ele faz com o personagem passa a ser, né, se a gente vai vendo agora nos próximos encontros, vamos dizer assim, o Alan Moore fez um teto pro personagem, né, ainda não passaram desse teto dele. E você falou bem, o teto é o que ele faz com praticamente, assim, as grandes obras dele, né, porque você vê o Watchmen, tem o Dr. Manhattan, né? Tem algo mais poderoso, talvez no universo DC, já que a gente tá em tempos de Doomsday Clock, do que o Dr. Manhattan, né? A gente vê também o Miracle Man, né? O que ele acontece na reta final de Miracle Man. E o que a gente vê, o que ele faz com esse Monstro do Pântano, né? Se você também até voltar atrás, né, aquelas historinhas do Alan Moore com o Superman, você vê como ele é um autor que sabe lidar bem com super pessoas, com poderes absolutos, assim, você vê, por exemplo, o Tom King, né, que a gente vai falar daqui a pouco na historinha dele, você vê que às vezes ele dá uma derrapada, pega um personagem, faz aquele overpower, né, sem tanta substância, mas Alan Moore é incrível como ele sabe lidar bem com esse tipo de coisa, porque às vezes isso, dentro dos quadrinhos, vira um problema, né, tanto que na época do Superman, do do John Byrne tiveram que dar uma refreada assim, no, nos poderes do personagem para que os autores soubessem lidar, assim, construir histórias, né? O Alan Moore não, ele só vai aumentando as apostas sem parar, né? Ad infinito, né? Eu acho que uma hora realmente vai dificultando, viu, Luigi? Assim, tanto é assim que o Miracle Man do Moore, a hora que ele fecha, não tinha muito mais para onde correr daquilo ali. Tanto é que o Gaiman, quando pegou, tangenciou a história, o desenvolvimento da história. Nós ainda vamos ler essa Era das Trevas do Miracle Man, mas a continuidade do Olimpo que o Alan Moore construiu em Miracle Man é difícil de dar continuidade. Viria besteira, viria alguma besteira. Na mão de um cara menos competente que o Gaiman, por exemplo, viria besteira, invasão alienígena, Super Saiyajin, alguma coisa assim, cara. Ia vir besteira, né, meu? A mesma coisa assim, o Watchmen, eu acho assim que nem tinha pra onde correr com o Dr. Manhattan depois da conclusão. Eu acho que ele se afastou da humanidade. A gente sabia que ele ia reaparecer em Doomsday Clock, mas eu perdi o interesse em Doomsday Clock. O problema de Doomsday Clock até deixou de ser a história, é editorial. O Doomsday Clock se enterrou sem chegar na parte complicada, né? É o time que entra em campo e já tropeça na escadaria antes de pisar na grama, cara. E, assim, só pra fechar essa partezinha do Alan Moore, eu queria voltar àquela mensalzinha da Abril. Eu achei muito gostoso essa leitura, porque ele tinha uns expedientes legais, né? Coisinha legal que a gente não vê hoje em dia, né? Porque a primeira página tem um poema análogo à história, né? Do Henry David Thoreau. À meia-noite eu ergo minha alma. As corujas estavam à procura de alimento. As raposas murmuravam em paciente calma. Elas suportam tanto mal com seu pálido lamento. Eu pensei sobre as eternidades adiadas e comandos que obedecidos pela metade fossem. As brisas noturnas através da clareira sussurradas, como se uma força de homem ali estivesse. A palavra era sussurrada pelas posições e cada herói clamava sua lança. A palavra era sussurrada pelas posições. Avança. Aí tem uma introduçãozinha do Moore sobre poesia, assim. Ninguém mais lê poesia hoje em dia. Ela é ainda a coisa mais fácil de ser publicada e a última que as pessoas irão querer ler. Talvez porque nas escolas tiveram que decorar dezenas de mestres parnasianos empurrados garganta abaixo por velhos professores e acabaram concluindo que poesia é isso. Em Monstro do Pântano você pode não ter boa poesia, mas há alguma poesia aqui que as pessoas podem ler, gostar e quem sabe ver como a poesia pode ser conectada a um mundo de ideias. Possível devolver poesia e política às pessoas através deste meio. E tem no final, assim, um mapa de Gotham, né? Com todos os distritos grafados nele. Com dois bairros que o próprio Moore criou, né? Usando o nome de cidades inglesas. Manchester e Coventry. Tem até um artigo de 6 páginas sobre a visão de alguns autores do Batman sobre Gotham. Eu acho muito legal isso, porque é uma revistinha de 52 páginas. Cara, você pode atirar pedra dos cortes com todas as liberdades poéticas deles, né? Mas dava gosto você pegar uma revistinha dessa, assim, acho que formava caráter. E só pra pontuar também, é interessante que você falou no comecinho, quando o Monstro do Pântano, ele vai mudando, ele vai se locomovendo pra Gotham, né? É bem interessante o texto do Moore, né? Que ele vai falando de Gotham, né? Ele vai fazendo um tratado sobre Gotham City. É espetacular. O que Alan Moore faz do Monstro do Pântano, que acaba sendo uma história do universo DC, né? Ah, cara, assim, não dá. É um prazer ler o Alan Moore quando ele, vamos dizer, a fase pré-mágoa dele com o super-herói, porque ele amava aquilo lá. E se você ama também as histórias de super-herói, você se identifica e você vê que qualquer outro autor, usando palavras também, consegue, faz um negócio assim, rocambolesco. Moore, ele faz simples e direto ao alvo, e define a cidade, define os personagens, define a essência que motiva os personagens. Assim, cara, é uma delícia ler. É ruim até você comparar. Eu não segui essa sequência para ler, eu já sabia que eu ia ficar desgostoso, né? Então eu deixei para ler, reler, né, essa história que eu adorava, sempre adorei, pro final mesmo, porque o comparativo é difícil, cara. E antes da gente ir pro próximo encontro, assim, já que a gente, de certa forma, a gente tá arranhando um pouco a mitologia do Monstro do Pântano, acho que é importante a gente frisar que o Neil Gaiman, né, anos depois dessa história, ele aproximou o verde ainda mais de Gotham, né? Porque em Orquídea Negra, a gente descobre, né, via retcon, que antes dessa saga do Monstro do Pântano, de Moore, e antes também do Landwine, antes de tudo, assim, quatro gênios botânicos, eles trabalhavam juntos, né, eram eles o Phil Sylvian, né, que era o criador da Orquídea Negra, o Jason Woodruff, né, o Homem Florônico, a Pamela Eisler, né, a Era Venenosa, e o Alec Holland aqui, né, o Monstro do Pântano. Antes da gente entrar no ar, eu tava folheando o Monstro do Pântano e tava vendo essa Monstro do Pântano, Orquídea Negra, e tava revendo essa conexão que o Gaiman criou. Ah, legal demais, cara. E essa história, o Gaiman depois, ele criou todo o plot, acho que nós já falamos disso em algum podcast, ele criou todo um plot pro Verde, ele ia redefinir o universo Verde da DC. Isso daí acabou não dando certo, não sei por que motivo, mas ele fez uma historinha curtinha, sabe aquele do Mignola, Luigi? Aquele... Jack and the Green. Né? Isso, que é uma história gostosa, cara, fácil de achar por aí, dá seus pulos, e assim é bem legal, cara, assim que você vê, assim, que é uma pena que não tenha desenvolvido essa parte, porque é bem legal a história do Verde da DC, esse reino vegetal, assim, esses personagens, né, que eles não são de todo bom ou ruim, né, mesmo o Monstro do Pântano, ele sai da categoria de super-herói, ele é uma força da natureza, né, até a Era Venenosa, que questionável, né? Mas ela também não pode ser definida só como uma vilã, né? Tudo será como será. Eu volto agora para o Parlamento das Árvores. Batman 522 e 523, de 95, ou Batman 10, a quinta série mensal da Abril. A gente tem um encontro deles dois que eu adoro, assim, é escrito por Doug Mant e Kelly Jones. O Crocodilo, ele tá fugindo do Arkham, ele tá completamente ferrado da cabeça, assim, ele tá regredindo a um estado primitivo, assim, ele tá virando mesmo um animal irracional que só reage a instintos e à fome, né, como um animal mesmo. E ele tá ouvindo uma voz, né, chamando ele para um certo pântano da Louisiana. Que voz é essa, Reginaldo? Cara, é assim, esquece, para ler essa história, você tem que esquecer a história anterior. Assim, não tem jeito, é outro tipo de quadrinho que também é legal. A história é divertidíssima, cara, assim. O Monstro do Pântano, ele tá realmente, assim, ainda aquela entidade poderosa, tanto é que é ele que tá invocando o crocodilo, né? Eu acho legal a história, acho, puta, muito legal. Batman, naquela forma que a gente gosta, aquela arte, eu adoro ela, ela se adequa pro Batman, ela é sombria, né? Acho muito legal. O Crocodilo é um personagem que eu não gosto muito. Outro dia eu fiz a cagada de rever Esquadrão Suicida, cara, e... o Crocodilo do Esquadrão Suicida, cara, até a maquiagem não funciona, cara. Porque pegaram, sabe, um capacete, um motoboy, meu, de capacete, e fizeram a maquiagem por cima do capacete. Então, o crocodilo do filme tem uma cabeçona, cara. Sabe, parece um mini crack, assim, parece um bubblehead, meu, assim. É muito feio, cara. E aqui na história ele tá animalesco, cara, né? Ele vai ficando cada vez mais animalesco. E aí você, assim, lendo a história, né, adequando a essa simplicidade, esse nível, não é um Alan Moore, nem precisa ser, você consegue se divertir. Você consegue se divertir no playground sem o Alan Moore também, viu? E esse é um exemplo bom desse, porque você vê, é o Batman bem escrito, né? Aquele Batman teimoso, perseverante. A lei é lei, o crocodilo tem que ficar preso, né? E o Monstro do Pântano pensa no diferente, fala, não vai fazer bem pra ninguém, nem pra vocês, nem pra ele, nem pra ninguém, ele preso. Eu vou trazer ele aqui pro pântano e ele vai ficar, ele vai ser o bichinho que ele é, meu, assim, né? E eu acho muito legal isso, cara. E eu acho, no meio disso, Batman sem gasolina, no Batmóvel, perseguição de trem, né? É isso, cara, que demais, assim, demais, né? Aqueles desenhos estilosos, né? Aquilo lá não é o mundo real, não precisa ser o mundo real, não precisa ser, sabe, aquele... Eu mesmo sou um cara que defende muito, assim, gosto muito das histórias que você traz o realismo pros quadrinhos e até baixa um nível, assim, no poder. Eu gosto muito disso, cara. Mas não precisa. Se a história for boa, eu consigo aproveitar do mesmo jeito. É esse caso, cara. São duas histórias curtinhas. O Monstro do Pântano, acho que nem briga com o Batman, né? Ele, na verdade, ele imobiliza os dois, né? E o Batman me pergunta, por que você tá me atacando? Ele fala, não tô te atacando, eu tô te contendo, cara, né? O monstro do pântano é outro nível. Ele faz o Batman enxergar como é que o monstro do pântano tá enxergando o mundo, né? Pra entender que ele agora é um ser irracional, né? E eu acho curioso também, que eu esqueci de comentar na historinha do Alan Moore, é que o monstro do pântano, ele tem um nível de telepatia, né? Poder de telepatia. Pô, como é que ele vai se comunicar telepaticamente com animais de carne, né? Carne e osso, né? O que é por que vegetal? Ele disse que a gente, quando consome vegetais, legumes, fica um resíduo, né, no intestino, né, na flora intestinal. Aí o Batman até diz isso para o Gordon: você vai querer ir de encontro com a criatura que pode fazer crescer galhos do seu intestino, né? Aí, de certa forma, todas as pessoas que comem algum vegetal, assim, de certa forma, ele tem um vínculo telepático, né? Só queria saber como é que ele teve um vínculo telepático com um crocodilo, né, que só come carne. Mas enfim, eu acho um desperdício assim, você voltar a usar o crocodilo como um vilão músculos, né, do Batman depois dessa história. Eu colocaria ele mesmo como parte do casting, né, assim, tipo de uma série do Monstro do Pântano, quase como um corvo mestre do Morpheus, né, que a gente falou, um servo, né, do Senhor Verde, e a capa do Kelly Jones dá o que pensar, né, com os dois juntos, né, e o Batman de costas. Cara, eu fui um fã, eu acho que eu comecei a gostar do Kelly Jones depois de velho, cara, porque eu lembro quando eu li essa historinha, Eu não descia muito bem, sabe, o traço. Foi uma coisa que eu fui amadurecendo e fui gostando como um bom vinho, sabe? Ô Luigi, você falou aí como que ele se comunica com o crocodilo. E olha só que legal, cara, que eles mostram isso no comecinho da história. Sai um musguinho lá, os cozinheiros do Arkham estão fazendo uma gororoba, meu. Sai um musguinho do chão, assim, do ralo. Ah, assim. Isso mesmo. Tava esquecido. O musgo, meu, espele um cogumelo, né? É uma coisa assim escrota, né, meu? Porque é do ralo, né? E cai na comida do crocodilo. É aí que eles se comunicam, né? Ah, isso mesmo. Sim. É redondinho. Cara, a história é redondinha, cara. Não tem nenhuma justificativa pra gente ler besteira hoje em dia e falar, ah, não fica preso no passado. Passado também escrevia história ruim. Escrevia sim, cara, mas tinha esse cuidado que hoje não tem, cara. Hoje não tem esse cuidado. É uma história simples do Batman. São duas historinhas assim. E ela é redondinha, cara. E foi o que você falou, é verdade. Ela dá pano pra manga, cara. Dá vontade de você ler uma série onde o crocodilo tá sendo domesticado. Não é domesticado, na verdade. Tá sendo reeducado, né? Meio assim, que nem esses animais silvestres que você solta de novo na natureza, como ele vai se adaptar, né? Uma hora, será que uma hora o crocodilo não ia comer algum pescador lá dos brejos, lá? Aqueles caçadores de crocodilo que aparecem na série, aqueles irmãos capial, assim, meu, o crocodilo ia comer um deles, né? Uma hora, assim. Os caras de redneck, né? Sim, você vê que abre tanto plot para desenvolver, cara, que é uma história muito boa, cara. Muito boa mesmo. Bom, até agora 3-0 para o Monstro do Pântano, né? Vamos para 4-0 agora. Para fechar a fatura, a gente chega aos dias atuais, né? Numa história, seguramente, eu acho que entre as 5 melhores do Tom King, à frente desse longo run do Batman. Ela saiu na mensal Batman Renascimento número 12, lá fora, Batman 23, em 2017. Fala um pouco de O Brejo e O Destemido, Reginaldo. Só uma coisa antes, assim. Às vezes, mesmo entre a gente brinca que eu sou putinha do Alan Moore, cara. E sou mesmo, viu, meu? Cato o piolho da barba dele e como, meu, assim, meu. Fazendo cafuné, meu, naquela garagem lá dele. Eu vou fazer uma camisa dos escapistas com a barba, assim, você catando o piolho do Alan Moore. Gosto demais, rico, cara. Com essa camisa. Gosto demais. Mas você vê que engraçado, cara. Eu tava lembrando agora daquela passagem também do encontro do Super-Homem com o Monstro Pântano. E não é tão legal, cara. Ela é legal, né? Tem o líquen lá, o fungo alienígena, né? Que deixa o Super-Homem meio zureta, né, meu? Ele é legal também, mas não é tão legal quanto o encontro do Batman, por exemplo, cara. Assim, se você comparar as duas, a do Super-Homem é até esquecível, cara. Assim, não é grande coisa não, cara. Né? Que você pensaria, né? O Super-Homem é uma força ilimitada, mas ele, de novo, o Monstro do Pântano tá em outro nível, cara. Assim, em outra categoria, mesmo com o Super-Homem, cara, por incrível que pareça. O que, que o Super-Homem vai fazer? Vai ressecar o Xaxim, que é o Monstro do Pântano? Não tem o que fazer, cara. E não teve esse desenvolvimento, talvez nem precisaria ter, claro, mas você vê assim que com o Batman rendeu muito mais, né, cara? Aí pra quebrar o protocolo, cara, mas pra fechar, e realmente assim, todos esses encontros, o que eu queria dizer era isso mesmo, que todos esses encontros do Monstro do Pântano com o Batman são ótimos e rendem desenvolvimentos legais, assim, boas histórias, muito legal, cara, né? E a o Tom King não é exceção, não, também, é uma história muito legal, arte, assim, caramba, maravilhosa, tem os momentos, assim, de intimidade do Monstro do Pântano com o Batman, né? Ele tomando café com o Bruce Wayne e simulando uma xícara, usando o próprio poder do verde, né, meu? Aí, enquanto isso, aquele painel pra mim é uma pintura, cara. Eu amo aquele painel. Cara, eu queria ter um poster disso aqui, cara. Eu botar uma moldura, cara. É muito lindo. E o Alfred no fundo varrendo, né? Exatamente, cara. A gente quer ver, assim, não dá pra ver muito bem a expressão dele, mas a gente imagina que o Alfred deve estar puto, né? Exatamente, porra, cara. Tanto lugar pra você levar esse cara pra aqui, você tem que levar logo pra minha sala. É, e assim, você vê, assim, o primeiro que o Batman, assim, tá cagando pra, né, acho que o Alfred fala, pô, mas você deixou ele sentar na poltrona Luiz XV, imagina, não, o Batman não tá nem aí, cara, nem aí. A gente costuma ver o Batman caracterizado como sisudão, assim, fechado, antipático até, né, às vezes, e por incrível que pareça, que com o Monstro do Pântano, ele é tolerante, cara, ele chega até ser, assim, amigável com o Monstro do Pântano. Aquela piadinha do Batmóvel, cara, puta, sagaz, assim, né, meu? O Batmóvel é o veículo do Batman, assim como aquele verde, né, aquele construto verde é o veículo do espírito do Monstro do Pântano. Sim, isso é uma sacada, porque ele pergunta, né, por que você precisa de um carro, né? Aí ele, por que você precisa de um corpo, né? Ele devolve, né? É, e o Monstro do Pântano dá aquele, sabe, assim? Aham. Uh-huh. A planta te respondendo assim com uma risadinha, que é, pô, é legal demais, né? A história, ela começa, né, com um assassinato de um cara da Louisiana. Você vê a investigação correr e depois você descobre que é o pai do Monstro do Pântano. Na verdade, é o pai do Alec, né, Holland? Que eles ainda trabalham naquele conceito de que o Monstro do Pântano é o elemental. Ele tá usando, vamos dizer assim, a essência do Alec Holland, né? Então é o pai do Alec Holland e o Monstro do Pântano até começa com essa pegada, né? Vou investigar quem matou o pai do Alec, né? Assim, impessoal, né? Mas você vê que vai virando pessoal e chega até no ponto que, assim, o monstro se mostra mais humano do que a gente podia imaginar, porque ele se vinga e acaba, é inesperada a vingança, ele chega perto, mata e acabou. E aí ele coloca o Batman numa tremenda sinuca, que já rendeu papo entre a gente no grupo. Eu acho, assim, correta a posição do Batman, embora, relendo agora essas histórias, não tem jeito, a gente tem que elogiar o Alan Moore mesmo, que o Alan Moore dá um crédito pro Batman, quando o Batman faz as pazes com o Monstro do Pântano naquela história para libertar a Abby, né? Ele fala, olha, você vai e tal, mas se você fizer a minha cidade de refém de novo, eu juro que eu te mato. E o Monstro do Pântano pode até ter falado, assim, de falar assim, tá bom, eu consegui o que eu queria, agora eu nem vou dar trela porque esse cara tá falando. E fala, tá bom, ele solta um risinho. Né? Sim, ele fala, eu acredito, talvez, eu acredito, mas não boto uma fé, assim, né? Deixa ele ganhar esse tento. E aqui não, aqui o Monstro do Pântano mata e se manda, cara, deixa o Batman se virar com a agonia, porque o que o Batman vai fazer? Vai prender um tornado? Vai algemar uma força da natureza? Não tem o que fazer com o Monstro do Pântano, realmente não tem. Então ele matou na frente do Batman e ficou por isso mesmo. Que, assim, se você parar pra pensar, o Batman, eu não sei o que o Batman faria, assim. Fiquei satisfeito com a conclusão da história. história, mas outro cara poderia falar, não, eu vou até o fim com esse Monstro do Pântano, né? E aí você acabaria, eu acho que ninguém vai fazer isso, porque você acaba num beco sem saída, porque uma hora o Batman vai dar uma de luto, vai desenvolver alguma coisa realmente capaz de matar o Monstro do Pântano e vai chegar onde? Ou ele mata o Monstro do Pântano, ou o Monstro do Pântano mata ele, né? Não tem muito pra onde correr. Então ela, eu acho que ela terminou no momento certo, com um questionamento legal, né? E cada um depois discute com o coleguinha se acha que fez certo ou não, cara. Eu não sei se é viagem minha, viu, Reginaldo? Mas essa história eu acho que também tem uma rima com aquela historinha do Len Wein lá no começo, né? O Wein, ele começa citando o Samuel Taylor Coleridge, né? Com a balada do velho marinheiro, né? E o King faz algo parecido, né? O pai do Holland, o nome Holland, sobrenome Holland, é do padrasto dele, né? Aí ele fica cantarolando uma velha canção de 1899 de Chauncey Alcott, My Wild Irish Rose, né? Que, por sua vez, é uma alusão, né? À situação dele, do pai, né? Com o filho, né? Que ele foi uma flor morta dada a ele por uma garota que ele conheceu. E ele se afeiçoou a ela, né? Ainda que morta, ainda que em outra vida, né? Como a mais reluzente estrela do mundo. Que seria essa estrela, o Monstro do Pântano. Eu acho uma puta rima, bicho. Porque ele mostra toda a hipocrisia, assim, do discurso de Holland, né? Sobre a vida e morte ser a mesma coisa pra ele. E não é, né? Ele sente a perda do pai, porque ele revela pro leitor, né, revela pro Batman que ele tinha conversas, né, com esse pai. No final da vida ele trocava cartas e ele jogava as cartas na lama, né, mas ele chegou a ter umas conversas pessoais com esse pai dele, né. E esse pai, ainda que ausente, ele, de certa forma, ele tratava o Alec Holland, o Monstro do Pântano, como filho, né. Eu achei isso bem interessante, porque essa coisa de filiação mexe com o Bruce Wayne, né, em nível molecular, né. Toda vez que algum personagem recorrer a ele e algum problema familiar de pai e mãe, assim, e mais uma situação dessa, né, que ele vai investigar quem matou o pai do Monstro do Pântano, eu acho que isso cega, de certa forma, o Bruce. Eu acho fantástico essa história, acho que é uma das melhores do Tom King. E o Mitch Gerads, porra, bicho, é incrível como o Monstro do Pântano, ele se reveste de bons artistas, né, do Kelly Jones, o John Totleben, né, lá atrás o Bernie Wrightson, né, e é espetacular como o Mitch Gerads, ele trabalha bem com o Tom King, né? Inclusive, eu acho, eu já disse isso várias vezes, eu acho um saco esses 9 quadros dele, mas é, pô, a gente nem sente os 9 quadros aqui. Ele faz uma boa aplicação desses 9 quadros nessa história. Não, tá desenha demais, cara. Desenha demais. Essa história é realmente, assim, olha, talvez a do tribunal, depois da 51, né? Talvez a do tribunal chegue perto, assim, seja tão interessante quanto, mas essa história, por ser autocontida, fechadinha, o que eu acho legal é que, assim, o Monstro do Pântano fez o que, no fundo, o Bruce Wayne gostaria de fazer. Ele vingou o pai. Só que o Bruce Wayne vai em busca de justiça e o Monstro do Pântano foi atrás de vingança, cara. Não se conteve, né? A diferença que é, eu acho que você pode talvez justificar a complacência do Batman desse jeito. Falar assim, olha, se eu fosse, quando acabou de acontecer o assassinato, eu tivesse os poderes do Monstro do Pântano, eu também não me conteria. Eu também não iria conseguir me conter. E talvez tenha sido essa a justificativa. Por outro lado, né, assim, a hora que o Monstro do Pântano fala, ele matou meu pai, você não sabe. Ele fala, como você não sabe, cara? Eu, mais do que todo mundo, sei. Não gosto de um nível de intimidade tão grande, assim, quando o Batman chama ele de Alec, né, chama... Eu acho que ele nunca tinha chamado, pelo menos nesses encontros, esse nível de intimidade. Mas é uma posição atual da DC, né? Que todos os seres superpoderosos se chamam pelo primeiro nome. Eu acho uma bobaginha menor, cara. Mas do resto, a história é redondinha, espetacular, cara. Bobagem ou não, todo jeito é estranho, né? Você usar como alcunha Monstro do Pântano. Ei, monstro! Faz mais sentido ele chamar o nome mesmo, o Alec, né? Eu acho que torna a coisa também mais pessoal também, né? Eu acho que faz sentido. Pra mim, faz. Não, eu acho que ele até falaria, me chama de Alec mesmo, né? Embora ele não seja o Alec, ele fala, me chama de Alec, né? Mas... Eu acho estranho também, né? Assim, não sei se precisaria mostrar o Batman chamando ele. Nas outras histórias não mostrou. Uhum. Não mostrou. Ei, Monstro do Pântano, não tem nenhuma chamada assim. Não sei. Cria criatura, sei lá também, seria estranho eles, essa parceria, porque é uma parceria, até as páginas finais é uma parceria dos dois. Então talvez você pode falar que entre os quadrinhos, assim, ele falou, ó, me chama de Alec, né? Qual é o problema? Você já foi humano, assim como eu. Não sou mais. Talvez as ações dele sejam como justiça. Pois quem destrói mais a natureza que a sua raça? E o monstro do pântano vazou. Há muito material de qualidade esquecido em edições formatinho e perdidas em mixes que talvez nunca voltem a ser republicadas. Temos certeza de que você vai concordar que as histórias deste podcast são bastante significativas. Nós também sabemos que alguns ouvintes vão achar que devíamos ter incluído a sua favorita. Talvez vocês tenham razão, ou talvez o Batman seja um herói tão especial que cada um de nós tem uma visão muito pessoal sobre ele, e por isso existe a tendência de favorecer aqueles contos que reforçam o nosso ponto de vista. Há várias interpretações radicalmente diferentes do Batman coexistindo, e isso só comprova a força e o apelo do personagem, mesmo 80 anos depois. E então é isso, senhores. Esse é o fim do primeiro guia clandestino de leituras quirópteras. Os escapistas têm periodicidade quinzenal e traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio dos escapistas, acesse www.osescapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue os escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu quadrinho através dos nossos links e banners no site. Quer deixar algum recado pra gente, comentar o que você acabou de ouvir, envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela ajudinha aqui. Yuri. Valeu, cara. Um abração. Mauro. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Marlo. Boa noite, galera. E Reginaldo. Opa, beleza. Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas.